Quiz de Bancada, onde a opinião é descomplicada. É praxe ao Ricardo Marques. Portanto, é assim, nós estamos aqui a ter um momento. Não, já? 3, 2, 1? Não está a dar, Ricardo. Olha, então é assim. Eu gostava imenso que o programa. Faz as honras. Fosse... Ah, agora já está a dar, finalmente. Mas foi uma praxe. Foi uma praxe aqui que me fizeram aqui na mesa de mistura. Foi uma praxe. Porque isto tem para aí 30 mil botões e havia um que. Nada bom, ter um miraculosamente, o Emanuel safou aqui. Na casa. Mas pronto, como eu disse, mas não disse, bem-vindos a mais um. Foi uma falsa partida. Bem-vindos a mais um Juiz de Bancada, como é hábito aqui, todas as segundas-feiras, às 9 horas, na Rádio Voz de Moriz. Vai ser um programa muito especial aqui, porque vamos ter convidados dos Moriz Ginásio Clube, dois júniores, porque eles sagraram-se campeões nacionais a semana passada. E então, vamos tê-los cá para dizerem como é que viveram esse momento muito marcante, prestigiante e honroso. Não deixem de nos seguir também no Facebook, em facebook.com/juizodebancada, e também no nosso blog, onde há artigos exclusivos e cheios de conteúdo encantador, em juizodebancada.wordpress.com. Agora, vamos passar rapidamente para os nossos mini-temas, porque hoje a Tânia tem três, não é? Três, a conta que Deus fez. E não estava a falar do tri. Não estavas a falar do tri. Estava, vamos falar daqui a bocado do tri. Portanto, assim, queres que eu comece a falar dos meus mini-temas, não é verdade? Força! Olha, então é assim. Cronologicamente, por favor. Cronologicamente, que foi a expressão usada pela minha pessoa. Então é assim, eu vou começar pela Magnum, pelo festival de cinema que decorreu em Cannes e que contou com a presença das três embaixadoras da marca, a Rita Pereira, a Vitória Guerra e a Marisa. E eu trouxe este mini-destaque aqui ao programa hoje porque... este festival é muito conhecido por ter a presença de vários atores americanos e não só, grandes nomes do cinema internacional, e foi curioso porque estas três portuguesas, portanto a Marisa, fadista, a Vitória Guerra e a Rita Pereira, atrizes, estiveram presentes nesta campanha publicitária para o lançamento dos dois novos Magnums. Eu não sei se algum de vocês já aprovou. Não. Um deles... É o gelado mesmo. Exatamente. Magnum, exatamente, Ricardo. O próprio do gelado. Um deles é o Magnum Double Manteiga. Manteiga. De amendoim. Manteiga de amendoim. Meu Deus. Aquilo tem bom aspecto, pelo menos nas imagens. Vocês gostam de manteiga de amendoim? E o outro é uma espécie de reinterpretação do Magnum Double de chocolate. Portanto, ah, assim, aí já estamos são os dois novos Magnum. Já é mais a minha praia. Já estamos, sim. Mais a tua praia. Portanto, isto são gelados que normalmente são vendidos pela marca Olá. E estas três portuguesas tiveram presentes para haver uma espécie de relação com a nova campanha da Magnum que se chama Liberta o Teu Lado Selvagem. E então, cada uma das três estava associada a um animal. Portanto, a Marisa estava associada a uma leoa, a Rita Pereira a um tigre, e a própria da Vitória à pantera. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as fotografias, que os vestidos que elas levam, não os da passadeira vermelha, portanto não aquele transparente da Rita Pereira, mas depois os que eles usam na entrevista, têm que ver com os três animais que estariam a representar. Tudo para divulgar os novos gelados, tudo porque está a chegar o verão, tudo porque nós estávamos a precisar de sol, alegria e calor. E, portanto, eu achei por bem trazer... Não trouxe gelados, mas trouxe... Pois, agora faltava aqui um gelado para comprovar se realmente vale a pena. Para este mini tema ser perfeito, realmente só faltava. Só faltava, mas está muito bem aqui dentro. Mas mais uma razão. Mais uma portanto, mais uma vez... Ou porque falaste de Cannes, vermos aqui o filme do Mr. Bean. Também poderia se ser lá. Verdade. Que eu preferia o gelado, não sei quanto é. Mas é curioso, né, que no maior festival de cinema do mundo também haja espaço para estas campanhas publicitárias a um gelado, por exemplo. E para portuguesas. E as portuguesas agora começam Portugal, também a, não é só a brilhar. Não é só no futebol que dá cartas, não é só na moda, mas agora também nos lados. Muito bem, Tânia. Tens alguma coisa a acrescentar? Não. Não? Aqui não tenho mais nada a acrescentar. Então vamos avançar porque já vais poder falar. Então eu vou passar agora para o Pedro, porque já que estamos a falar de cinema, não é? Sim. Tens algo a acrescentar sobre isto? Tenho. Não vamos para fora de portas, vamos ficar cá dentro. De Cannes para Portugal? Sim, para Portugal. Cannes fica em França, Portugal fica aqui. Este ano, mais uma vez, temos uma grande festa do cinema para celebrar. No ano passado, cerca de 200 mil pessoas marcaram presença na primeira edição. O que é a festa do cinema? É um evento que decorre ao longo de 3 dias, começou hoje, acaba na próxima quarta-feira, em que todos os filmes de todas as salas de todo o país estão a apenas 2,5€, quando normalmente estão ali entre os 5 até mais euros. Eu não sei como é que vocês fazem, eu gosto muito de ir ao cinema, tento ir pelo menos uma vez de duas em duas semanas, vá, mas escolho sempre ir à terça-feira, porque há ali uma promoção, passa publicidade no Arraio da Shopping e fica a 3€. Nestes 3 dias fica ainda mais barato, por isso é de aproveitar para quem tiver a oportunidade de ir. São mais de 70 filmes em cartaz, eu estive aqui a recolher aqueles que achei que eram interessantes. Destes todos, só vi um que é a Chef, não sei se já viram, é muito engraçado, aparece o Peter Dinklage e a Melissa McCartney, que é aquela gordinha e aquele baixinho. Mas também há outros, por exemplo, o Caçador e a Rainha de Gelo, o Capitão América Guerra Civil, Ratchet & Clank, que é o primeiro filme do videojogo que eu adoro e que, pronto, eu gosto de filmes de animação, mas pronto, isto é para levar as crianças, se quiserem, e levarem-me a mim, se quiserem levar. Não. Também há o Livro da Selva, que é um novo Livro da Selva, já houve tantos no cinema, outro Livro da Selva, e também há aqui o Má Vizinhança 2, vi o trailer e gostei muito, é um filme de comédia, vê-se claramente pelo título, não sei se viram o primeiro, eu não vi, mas fiquei curioso e se calhar até vou ver para depois ir ver o segundo com mais atenção. Ora, está dada a notícia, a expectativa é que se ultrapassem os 200 mil este ano. É uma iniciativa da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual. As previsões são para que se chegue aos 250 mil espectadores, em 3 dias não é nada de se deitar fora. Pode ser um chamariz para que as pessoas, depois desta festa do cinema, voltem ao cinema, que consigamos ter as salas mais cheias. Não é que estejam vazias, pelo menos em alguns filmes as salas estão completamente cheias, mas de qualquer forma acho que, tal como o teatro, tal como outras das artes, digamos assim, o cinema, apesar de ser das mais valorizadas em Portugal, não há dúvida, nunca é valorizado o suficiente, digamos assim. Por isso é uma grande iniciativa e fica a mensagem dada. Muito bem. Sabes qual é o filme mais visto em Portugal este ano, Pedro? Este ano não sei. É o Zootrópolis. É capaz, então, é muito giro. O Zootrópolis é de animação, não é? O Zootrópolis de animação. É aquele que tem como protagonista do cartaz um tucano. Exatamente. É? Tem quase 400 mil espectadores e rendeu de bilheteira quase 2 milhões. Eu ia dizer que era o Deadpool, mas se calhar... Pois, o Deadpool também foi muito badalado. Também deve estar lá perto, não tenho aqui essa informação, tenho esta dos outros. Mas é bom, já sabe, se não costuma ir ao cinema ou já não vai há muito tempo, aproveite, porque voltar lá depois pode-lhe despertar novamente o bichinho para, quem sabe, criar aqui uma nova rotina que inclua a sétima arte no seu dia-a-dia. Vamos avançar. Para a Tânia novamente, ela hoje concentra tudo. Nós estamos na Tânia. Afastamos da Tânia e depois voltamos a ela constantemente. Tudo gravita em redor da Tânia. E repara que ela está no centro. Ela está bem ao centro. Galileu, na altura, já dizia: é Tânia que gira à volta da Terra, claro. E não ao contrário. Olha, mas a Terra girou um bocadinho à volta do Festival da Eurovisão. Aí foi. Exatamente. Que eu na semana passada falei que as semifinais tinham decorrido e não decorrer na terça e na quinta-feira. Isto é uma promessa, atenção, que tu fazes aos nossos ouvintes. Eu não sou daquelas políticas que fala e depois não cumpre. Tu também não és política de todo, não é? Por isso estás ilibada de todo. Não sou politicamente correta, portanto não dá. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Mas pronto, é uma promessa que fazes aos ouvintes que tinhas dito que falarias aqui sobre isto. E portanto a grande final do festival decorreu no sábado. Foi um grande espetáculo e eu confesso que fiquei presa desde o princípio até ao fim. E é um espetáculo marcado por várias coisas. Por um lado, porque contou com a participação em cerca de 6 minutos do Justin Timberlake, portanto foi um grande momento de televisão. Convidado especial. Justin levou a Eurovisão à loucura, a Europa à loucura, as meninas à loucura. Não havia ninguém que queria que ele ganhasse apesar de não estar a participar. Eu por momentos torci ali para porque é que tu, Justin, não estás. Justin Timberlake foi uma nação, ele próprio, durante ali 6 minutos. Com certeza que foi. Mas olha, não só o Justin brilhou, mas também a dupla de apresentadores. Eu acho que primaram pelo humor, pela elegância. E para quem não sabe, só relembrar. E também chamar a atenção que os apresentadores foram a Petra, que é apresentadora e humorista muito conhecida na Suécia, e o Måns, que foi o vencedor da Eurovisão no ano passado. É tradição os vencedores serem apresentadores no ano seguinte? É tradição os apresentadores não terem apelido? Não estás à espera que eu vá dizer o nome do senhor, que é muito complexo e é sueco. Måns, Måns, ela já fez terapia da fala a semana toda para chegar aqui e dizer Måns. É o Måns. É o Måns, mas depois... E a Petra. É a Petra, é a Petra e o Måns. O senhor muito tomei bem café com eles anteontem. O senhor muito bem apessoado, tenho-te a dizer. E sabia falar, sabia apresentar. Brincou ali muito bem com ela, portanto aquilo correu muito bem. Chamar também a atenção para o momento em que a Austrália participa e vai realmente a concurso, não foi só convidada. O ano passado a Austrália tinha sido um país convidado. Eu ia-te perguntar como é que isso é possível. Pronto, é possível porque eles acabaram por reunir um leque de assinaturas, se é que se possa assim dizer, para ir promover a sua candidatura ao concurso. Eles no ano passado vieram como convidados e aquilo correu muito bem. Este ano foram como participantes e o certo é que na pontuação correu-lhes mesmo muito, muito, muito bem. Eu digo isto porque eu não domino, não sou o expert na matéria, isso és tu. Eurovisão. Mas vi muitas piadas no Facebook porque era o conceito da Europa segundo a Eurovisão, que é partes da Europa e depois ali... É verdade. A Austrália. Mas, no fundo, eles querem que o Festival da Eurovisão seja um espetáculo de música, independentemente de poder ou não ter só países da Europa. Então já está a mudar o conceito do festival ao longo do tempo. A partir do se momento me perguntaste tem... se eu não sou a favor, se calhar não sou. Mas, se calhar não sou. Ainda estás a pensar, não era, não é? Porque senão não é Eurovisão, é Mundivisão. Exatamente, mas pois. A atuação do Justin foi uma espécie também de promoção também do é próprio cantor, da nova música. É americano. E fazer uma espécie daquilo que se faz no Super Bowl, que é, tens um jogo de futebol americano e no intervalo vai lá uma superstar. Aqui tens a superstar, só não tens o jogo, que era uma coisa que fazia falta. Mas... Foi. Exatamente. E deixa-me só dizer que, não pela minha vontade, mas que a grande vencedora do espetáculo exatamente foi a Ucrânia, com uma votação muito renhida, tendo em conta que a votação é diferente, portanto tínhamos de um lado a votação do júri nacional, do outro lado a votação do público. Pela votação do júri nacional ganhou a Austrália, ficou em primeiro lugar. Pela votação do público ganhou a Rússia, mas no fim de contas, misturando os pontos todos, acabou por ganhar a Ucrânia. É aquela coisa, quem foi mais consistente... A Austrália ganhou a Rússia e no fim ganhou. É, isto é... Por ela, aquilo vão somando pontos, imagina. Okay. A Austrália tinha 100, surpreendente. Cada um ganhou do seu lado, mas no geral, somando as duas coisas... Somando todos os pontos, porque a Ucrânia ganhou muitos segundos lugares. Ganhou muitos 10 pontos, quer do público, quer da... E no fim, como no campeonato, ganha quem tiver mais pontos, independentemente do percurso lá feito. Das goleadas, não é? Só dizer, para terminar, que já estou a demorar muito tempo, que esta música foi muito polémica porque fala da deportação dos tártaros da Crimeia para a Rússia. Portanto, isto como é que se chamava a cantora? Jamala. E a música chamava-se Jamal. 1954. Sabes, se tivesse um M no início do nome, se calhar ainda ganhava com mais votos. Era a Malala. Malala. E ainda levava o prémio Nobel da Paz no bolso. Seja Mala. Era Mamala. Quase que era. É possível agora. Claro, Silva. Claro que sim. E portanto, eu não era fã da música, não era a minha preferida, mas pronto, ganhou e para o ano no festival. Olha, mas realmente há aqui um pormenor que agora me salta à vista. Neste caso, pode-se usar literalmente a expressão de que a Austrália é a melhor do mundo, quiçá da Europa. Porque na Europa ficou em segundo e no mundo ficou em primeira. Pois é. Finalmente. Tudo bem, muito atento. Desde que a Frizz lançou essa frase, o mundo andou a tentar criar qualquer coisa. Finalmente conseguiu-se dar sentido a essa frase. E agora já começa a perceber porque é que se permitiu que a Austrália participasse. Ok, exatamente. Faz sentido. Está fechado o tema. E agora é a vez do Emanuel. Olha, Ricardo, eu não estou doente, mas o Pedro está doente e inspirado no Pedro... Eu trago, vou falar de constipações. Constipações? E de gripes. Tu já tiveste uma gripezita, não é? Já deves ter tido, já toda a gente teve, certo? Certo. É? Pronto, ok. Mas também, já muitos de nós tivemos uma daquelas gripes que é de ficarmos a caldinhos, na caminha, enfiados, nem saímos lá com dores. É verdade, é verdade. Pronto, o que é que acontece? Quando é assim, esta constipação ou esta gripe começa devagarinho. Primeiro começa a doer a cabeça, depois vem o nariz que fica fungoso, depois ficamos cheios de dores, ficamos de cama. Ora, a nossa economia está constipada. Está constipada, meu Deus. Está com sintomas de estar a ficar muito constipada. E quem faz o diagnóstico, não sou eu, que eu não sou especialista nem em economia nem em constipações, é o Instituto Nacional de Estatística, que é um médico, digamos assim, entre aspas, que faz um diagnóstico de uma forma imparcial, porque este Instituto Nacional de Estatística é um órgão independente, não é um partido político. Não tem objetivos. Muitas vezes o próprio governo recorre ao Instituto Nacional de Estatística para fazer investigação e estudos para perceber cenários. Exatamente, e portanto é um órgão que é respeitado pela sua independência. E o que é que o INE veio dizer? Que em março as exportações diminuíram quase 4%, o que é preocupante, que em março a taxa de desemprego subiu para 12,4%, o que é negativo, e que Portugal, quando foi agora da última vez aos mercados vender dívida, pagou juros mais altos por esse dinheiro emprestado, o que também é mau. Mesmo a boa notícia que o INE dá, que na parte de diagnóstico, qualquer coisa, há ali uma boa notícia que não é assim tão boa notícia quanto isso, que é o PIB português aumentou, mas aumentou 0,1, que é praticamente nada. É uma bufa, não é? É uma bufa, exatamente. Eu pensava que a melhor notícia, a boa notícia no meio disso era: nós acabamos o estudo por aqui, porque podíamos continuar, mas decidimos acabar por aqui. Não, mas não ficaram por aí. Há ainda mais ainda dados mais preocupantes. Sem contar com a Grécia, nós somos o país da Europa que registra o pior nível de crescimento. À nossa frente, só pior do que nós. Também 0,1 deixa pouca margem, deixa para pouca margem ser melhor que alguém. Isto para dizer o quê? E agora voltando à questão da constipação. Tu, se estiveres constipado e te derem um medicamento que não é para a constipação, se te derem um medicamento para as dores de dentes, não vais resolver problema nenhum. Logicamente. Não é? Com a economia é a mesma coisa. Se não se adotar a estratégia certa, também não se vai resolver o problema. E, infelizmente, parece que o caminho que nós estamos a seguir não é o caminho certo, porque os dados económicos, eu sei que isto é tudo muito técnico, mas os dados económicos têm vindo a piorar nos últimos tempos. E não estou aqui a dizer que a culpa é de X, de Y, não dizer, não é isso que me interessa. O que interessa destacar, para se poder resolver, é que este caminho que estamos a seguir não é o adequado, pelo menos para tratar desta doença, digamos assim, em que se encontra a nossa economia. Era este o meu destaque. Está na hora de esperando que agora que o diagnóstico está mais ou menos feito, que se encontre um medicamento adequado. Portanto, se o caso se complicar, chamemos o Dr. House, não é? Chamemos o Dr. House para nos garantir a salvação. Acho que nem o Dr. House resolvia esta, mas... A ver, vamos o futuro, a ver se escolhemos a melhor estrada para caminhar e chegar a bom porto. E de novo a gravidade nos dirige até... A Tânia. Isso agora vai ser uma voz de Oceano Pacífico. Não conheço. Não ouço rádios menores. Desculpa, peço imensa. Só ouço rádio Voz de Marista. Imensa desculpa. Olha, o meu último destaque, até porque já chega de me ouvirem falar, até porque eu não tenho uma voz propriamente bonita, Vai começar a gala dos Globos de Ouro, que aconteceu no dia de ontem. Foi uma gala ao estilo um bocadinho vá dos Oscars. Dos Oscars portugueses? Exatamente. Há pesadeira vermelha, mas é maior. Há gente famosa de várias categorias, de cinema, teatro, da moda, do desporto. É mais então dos Golden Globes, que, e também existe. É do que tu quiseres. É do que tu quiseres. Mas pronto, é um bocadinho a gala que em Portugal se faz, em que toda a gente brilha e toda a gente gosta de aparecer bem vestida, até porque se vai ganhar um Globo de Ouro, e aquele momento em que diz o Globo de Ouro de melhor atriz vai para... Tanã! E eis que se pronuncia o nome. Então, premeia os atores, os filmes, as novelas... Cinema, também. Teatro, moda, música. E música. Desporto. E depois ainda tem desporto e a revelação do ano. Há sempre alguém que é escolhido. Esta categoria sim, pelo público, de... Mas a revelação em cada área ou a revelação, não, a revelação que junta tudo? Do ano pode ter moda, música, teatro e cinema. Muito bem. Pronto, eu não vou estar aqui a ler todas, vou só dar alguns destaques para dizer que na moda, e eu já falei tantas vezes dela, que o Globo de melhor, neste caso, modelo feminino, foi Sara Sampaio. Portanto, eu já às vezes falei aqui... Atenção que ela só ganha com o teu voto. Não, porque Tânia Pedrosa começou a fazer uma campanha agressiva nas redes sociais, é só por isso. Exatamente. O modelo masculino foi para Gonçalo Teixeira, um senhor que agora nos brinda com um anúncio de... Da Surf. Da Surf, mas que é um detergente para a roupa. E portanto, ele sim esteve presente, a Sara não esteve presente na gala. E diz, mas... ele não anunciou a ti, nunca te vou deixar pendurada. E ainda bem que ele não vai deixar pendurada, não me importava nada, que ele não me deixasse pendurada. Quanto ao desporto, curiosidades. Jorge Jesus ganhou o prémio de melhor treinador. Justíssimo. Eu se me perguntaste quem eram os outros, eu não sei, mas fiquei surpreendida. Cristiano Ronaldo, como sempre, ganhou o Globo de melhor desportista masculino. No sexo feminino, foi Thelma Monteiro que ganhou o Globo de Ouro. O Cristiano Ronaldo, como o animador de ontem dizia, já ganhou 6 Globos e nunca cá apareceu, portanto, se calhar a ideia é mesmo não aparecer lá aos pés, porque assim é um dado adquirido como se vai ganhar o Globo, não é? O Cristiano Ronaldo faz sempre representar. Se fosse o João Sousa, por exemplo. Tu viste o senhor que foi receber o Globo de Ouro do Cristiano Ronaldo? Não. Eu vi e digo-te, foi um boss autêntico. Foi um senhor? Disse, Cristiano Ronaldo já ganhou 6 e nunca veio cá buscar nenhum. Só eu, não fui nomeado nenhuma vez, já vim cá buscar 2. E disse muitas outras piadas. Estava muito nervoso, viu-se que estava muito nervoso, mas disse altas piadas ao nível de comediantes e acabou com um sim. Pronto, eu por acaso não vi, eu acabei por adormecer, que isto começou a acordar cedo, não dá para nada. Ah, eu vi o vídeo na net, que eu nem sequer vi a gala. Vai, complementam-se então. Na música, e para terminar, dizer que os Dama ganharam o grupo de o Oscar de melhor grupo, o Agir de melhor intérprete musical e a melhor música, por incrível que pareça, e surpreendentemente, foi o Dia de Folga da Ana Moura. Não sei se vocês têm presente agora qual é que é a música, e agora só a título de menininha que acha piada aos vestidos e às coisas, deixem-me só dizer que... E os meus destaques para as mais, de facto, bem vestidas foram a Inês Castelo Branco, a Diana Chaves, as mais bonitas, na minha opinião, e depois a Mariana Monteiro e também a Cláudia Vieira. Se bem que a Cláudia Vieira não gostei muito da cor do vestido, mas para o conjunto estava muito bem. E depois na ala masculina, é assim, tirar o chapéu a Gonçalo Teixeira e a Paulo Pires, porque, de facto, são os senhores e Portugal está muito bem... representado no que diz respeito à moda e à elegância. Só querendo fazer um comentário antes de avançarmos, que eu sei que isto estamos a ficar sem tempo. Em relação aos Globos de Ouro, há uma coisa que eu critico todos os anos e que, por acaso, nunca disse isto aqui no programa e aproveito para dizer. É um prémio Globos de Ouro, devia ser a nível nacional. E fico muito surpreendido quando vejo só gente da SIC lá. Gente da SIC. Também é verdade. É só SIC aquilo, não tem mais nada. Alguém que trabalha na RTP, alguém que trabalha na TV, alguém que trabalha na CMTV, já estou a brincar, nunca aparece. E depois o mais estranho é que na passadeira vermelha, não é? Tu vês a chegar pessoas, eu não sei se vocês sabem quem é o marido da Catarina Furtado, o João Reis. O senhor vai sempre sozinho. E a pessoa pergunta, porquê que a Catarina Furtado não acompanha o senhor? Muito provavelmente porque tem contrato de exclusividade com a RTP que não lhe permite estar em programas... Aquilo já toda a gente sabe, a atriz de revelação vai ser a da novela nova da SIC. Por acaso que aconteceu, foi a Mariana Peixinho. A melhor atriz, ou de teatro, por exemplo, foi que já esteve a fazer uma novela na SIC há uma semana. Maria Rueff, por acaso. O cinema foi a Vitória Guerra, que é uma cara da SIC. Lá está, sendo organizado pela SIC, é difícil às vezes desviarmo-nos, não é, das implicâncias que isso traduz. É aquelas lentes que dá para as pessoas sonharem um bocadinho. Se o Cristiano Ronaldo jogasse pela TVI, não recebia prémio de melhor desportista. Não, com certeza. Provavelmente não. E pronto, Ricardo, já chega. Muito bem. Bom, vamos avançar para os nossos temas da atualidade grandinhos, aqueles em que a gente discute e tal. Em primeiro lugar, tivemos uma alteração à lei da maternidade assistida. Da procriação medicamente assistida. Ou isso, exatamente. Esta lei, aprovada no Parlamento esta semana, traz-nos alterações, nomeadamente ao nível das barrigas de aluguer, que passam a ser permitidas... passam a ser permitidas no geral. Havia várias condicionantes, nem todas as mulheres estavam abrangidas por este método de gestação, mas o que é certo é que a partir de agora há várias alterações que vamos poder debater aqui. Mas em primeiro lugar, eu queria perguntar à Tânia se concordas no geral com este método de ter filhos, de engravidar, que passa por usar uma barriga de alugada, não é? Pedir a outra pessoa. Olha, para carregar o feto. Deixa-me só dizer, antes de responder à tua pergunta, que de facto isto é uma alteração legislativa muito grande. Em Portugal isto não era permitido e agora passa a ser permitido, mas só de facto em casos como a ausência do útero, uma lesão ou uma doença que de facto possibilite o desenvolvimento da maternidade. E, portanto, eu respeito completamente todas as pessoas que gostavam muito de ter filhos e que não o podem fazer. Respeito e compreendo a que, ok, eu não posso ter um filho meu, porque não pedir a alguém, ok, isto em linguagem ligeira, pedir a alguém que carregue esse filho por mim. Eu compreendo. Agora, daquilo que eu considero ser os meus parâmetros de família e a forma como as coisas são concebidas, não concordo, porque acho que a pessoa que, neste caso, vai carregar um filho de outra durante 9 meses, a pessoa vai obrigatoriamente criar afeto, e não me digam que não, porque, ok, se calhar nos 3 primeiros meses não se nota a barriga, não se notam as grandes mudanças, mas, meu Deus, ao fim de 6 meses já ninguém disfarça um barrigão, já ninguém disfarça as dores de costas, as dores de pé. Eu imagino, que nunca fui mãe, não faço a mínima ideia, mas é a ideia que eu tenho, e, portanto, causa-me alguma espécie nesse sentido, porque acho que os afetos são sempre criados, e depois como é que se explica a alguém, ou não se explica? Olha, então agora, Ricardo, eu sou tua mãe, mas o que aconteceu quando antes de tu nasceres foi isto. Foi permitido, uma alteração legislativa, e eu não podia ter filhos, mas olha, houve uma sementinha, uma construção, outra pessoa, e tu nasceste. Pode depender também da idade em que contas à criança, porque aí já terás que usar linguagens como sementinha, não é? Que na verdade não, claro, não explicam bem. Se eu tiver 15 anos, eu não vou explicar a sementinha, mas a contar. Que seja. Achas que é assim um choque muito grande para uma criança? Eu acho que a criança não iria compreender. Não iria perceber, porque não é? É criado pela mãe e pelo pai, não, certamente não iria perceber. Mas depois a pessoa tem que pensar, acho que a pessoa tem que sempre pensar mais à frente. Lá está, mas por exemplo, se reparares o facto do material biológico, não é, na barriga da mulher, não ser dessa pessoa, não é, que engravida, efetivamente, porque o óvulo é da mãe, não é? A sementinha, não é? Digamos assim. É do pai, biológico, não é? Só que a barriga é que, só a barriga é que é alugada. Ou seja, isso justifica que se conte o mais rápido possível à criança, porque assim, os pais continuam a ser, não é, quem deu o material biológico, mas a barriga não. Isso justifica que contes o mais rápido possível à criança o que é que aconteceu, ou podes retardar um bocadinho para depois explicares numa altura em que ele compreenda o processo, e compreendendo, achas que é mesmo impossível que a criança reaja bem? É assim, eu acho, voltando a dizer, acho que as crianças não iriam compreender um processo tão complexo como este. Ainda assim, respeito, e que não fique aqui mal interpretado a minha posição face a este assunto. Eu, de facto, não é, eu não concordo. Eu não o faria. Eu não o faria, mas percebo e respeito quem queira ter filhos, não o pode fazer, e recorra a este método para ter uma família. Porque se reparares, é uma situação excepcional. São pessoas que, lá está, tu podes ter. Não hão de ser imensas. Tu podes ter uma ideia pré-concebida ou definida ou bem consolidada sobre o que é para ti uma família. Sim. Mas lá está. Pessoas que, a quem lhe esteja vedado essa ideia, não é? Essa forma de ter filhos e de criar uma família, têm aqui uma oportunidade para o conseguir fazer. Lá está, isto é uma exceção, não são as pessoas que decidem, ora bem, podíamos ter um filho normal, mas era muito mais fixe se a gente alugasse uma barriga. Repara bem nisto. Eu estou a perceber o que tu estás a querer dizer agora, é o que eu estou a dizer. Se me perguntaste, Tânia, eras capaz? Eu dizia-te não, mas não vou apontar o dedo nem vou criticar se entrar por aquela porta alguém que me venha dizer que vai recorrer a este método porque de facto não pode ter filhos e é um problema de saúde. E eu compreendo que as pessoas, e o sofrimento de alguém que quer muito ter um filho e que não o pode fazer. Agora, acho que em alternativa, e é um processo que em Portugal se utiliza muito, e felizmente, é a adoção. Portanto, há muitas crianças para poderem ser adotadas e depois se calhar vão ser passadas para trás, porque agora já é esta forma de se poder ter um filho em Portugal. Então eu vou pegar nesse ponto, tendo em conta que há adoção já. Mas depois surge esta oportunidade em que tu podes ter filhos, não sendo a mãe a carregar o bebé, mas sendo os pais a fornecer o material biológico. Isto justifica-se, na tua opinião, Emanuel, esta via? Ou a adoção já conseguia perfeitamente servir a esse propósito? A adoção serve, em parte, o propósito de ter um filho. Mas a adoção não permite ter um filho biologicamente próprio. E essa condição justifica, em grande medida, pronto, que se peleis por... E o que se está a falar aqui, no caso da gestação de substituição, ou das barrigas de aluguer, que é a mesma coisa, a condição para que se possa recorrer a este método é que a mulher em questão ou não tenha útero ou tenha algum tipo de lesão ou doença que impossibilite de ter um filho seu. Portanto, não pode ser alguém que se lembra de manhã, que diz, eu até gostava de ter, tenho útero, posso ter, mas não quero ter o trabalho de andar aqui com a criança 9 meses. Portanto, vou pedir a alguém. Neste caso, penso que não faria grande sentido. Mas da maneira em que a lei foi elaborada, com esta condição, embora eu acho que deva haver e que devesse ter havido mais debate sobre o assunto, porque é uma questão fraturante, ainda assim, do meu ponto de vista muito pessoal, acho que faz sentido, acho que é uma lei razoável, com esta condição. E permite resolver em parte... Não é? Ou melhor, a adoção resolvia em parte o problema, esta é outra via. Acrescenta soluções, não é? Acrescenta soluções. Realmente não tinha pensado nas consequências para as crianças que possam vir a ser adotadas, não tinha pensado nisso, é um bom ponto que a Tânia levanta. E lá está. O facto de a Tânia ter levantado este ponto, eu não vi isto debatido em lado nenhum. Então, mas tens de reparar que atualmente o processo de adoção continua a ser muito, muito complicado. Por isso, haver esta via em que podemos usar as barrigas de aluguer pode criar mais facilidades para que as pessoas tenham finalmente o filho que querem. Porque eu tenho a certeza que há muita gente que quer adotar e que mesmo assim não consegue. Oh Pedro, peraí, o que é que para ti pode ser mais chocante para uma criança quando os pais vêm ter aquela conversa de que, pronto, as coisas não aconteceram normalmente? É, pronto, tu foste adotado. Ou tu és nosso filho, mas foste carregado numa barriga de aluguer. Isso é a mesma questão que nós colocamos quando vemos aquela tal questão dos pais que são homossexuais e o filho tem de se adaptar a isso. Eu acho que tudo depende da forma como é transmitido ao próprio filho. Se tu reparares... Se tu tivesses sido educado desde criança a saberes que tu tiveste um nascimento diferente ou que não tiveste o mesmo processo de crescimento em relação aos outros meninos, se calhar não é tão chocante para ti do que tu sabias quando já tens 15 ou 16 anos. Mas o que é que potencialmente, lá está, para ti pode ser mais chocante para as crianças? Saber que são adotadas e que quem os criou não tem uma relação biológica com eles, ou o contrário, que tem essa relação biológica, mas que foi só carregado por outra pessoa, né, na altura da gravidez. Oh, Ricardo, eu não sei, olha, eu não sou adotado, nem nasci... Porquê é que acho que estou a insistir esta questão nem contigo, Pedro? Uma Pedro, há razões. Mas estamos a fugir a alguns pontos que eu acho que são... Eu só queria dizer mais uma coisinha, mas fala, Emanuel. Que são importantes, que é, há aqui muita coisa que ainda não está definida. Por exemplo, imaginem que há este contrato, não é? No fundo é um contrato, é uma pessoa que contrata com outra ceder a barriga para gerar uma criança. Imaginem que a meio a pessoa que cedeu a barriga se arrepende. Este direito ao arrependimento não está regulado em lado nenhum, não, é um dos pontos daqueles desta lei, ainda tem que se ver como é que se vai resolver esta situação. Há outras questões também importantes que não estão definidas. Imaginem que há este contrato e que a meio se percebe que o feto que foi gerado tem uma deformação. Quem é que vai decidir? Quem é que vai decidir se há aborto ou não há aborto? São os pais que deram o material biológico ou é a pessoa que deu a barriga? Também não está definido. Portanto, há aqui ainda muitas questões. E deixa-me só para afinar. E não falo mais, prometo. Que esta questão prende-se muito, até agora o Pedro estava a falar com a adoção por casais do mesmo sexo. Neste caso das barrigas de aluguer, nós estamos a ver esta questão do prisma dos pais que querem ter um filho e esquecemos do prisma da pessoa que vai dar a barriga. Porque não é qualquer pessoa que se sujeita E será que é uma pessoa de família? É melhor, é preferível ser uma pessoa de família, um amigo, um desconhecido, uma daquelas listagens de pessoas? Não pode, o único critério que vem na lei, segundo consegui perceber, é que não pode ser alguém que esteja na dependência económica ou laboral, ou sim, económica ou laboral, das pessoas que fornecem o material. Portanto, não pode ser um empregado, não pode ser... Mas vês, normalmente as pessoas que estão mais próximas, as pessoas em quem tu mais confias, então tu vais... Não sei, a mim causa o certo, alguma... Mas, Otânia, o certo é que este estranheza. Modelo, nós não inventamos aqui hoje a roda. Isto já existia e já existe em muitos outros países. 23 países, sim, da União Europeia. E o certo é que, concordes ou discordes, da Europa, não aliás. Estou aqui a fazer esse juízo de valor, mas... Concordando ou discordando, o certo é que isto acontece noutros sítios. Portanto, aparentemente, nesses outros sítios, há pessoas predispostas, seja por qualquer razão, a fornecer a sua própria barriga. Também lá está. Não é qualquer pessoa que se serve para o efeito, não é? Também é não verdade. É qualquer pessoa que não calha, tipo, olha, agora tenho aqui um filho que nem é meu, que nem sei como é que isto foi acontecer. Realmente é incómodo, não quero. Não é? Agora, à partida outro, para ser, aceita as condições. Outra questão que é, a pessoa que cede a barriga não pode receber nenhum tipo de pagamento pelo assunto, ou seja, não é um serviço. Não se está... Pelo menos que se saiba. O único pagamento que é permitido é quando se está a falar de despesas médicas, idas para o hospital e tudo mais, esse pagamento é feito mediante fatura, portanto não é o pagamento de um serviço. Sabes que, e o que o Manuel disse várias coisas acertadas, mas a fundamental, na minha opinião, foi que se falta discussão. Isto foi, nasceu assim em três dias foi aprovado, até porque houve pessoas do PST que acabaram por ajudar um bocadinho e contribuíram para que... Pois, a lei só é aprovada... Um bocadinho não, foram eles que possibilitaram. Bastante, por eles, não é? Porque se fossem todos em bloco dizer que não... Se aqueles... Foram 24 votos favoráveis do PSD, porque deu liberdade de voto, e bem, do meu ponto de vista... E sem esses 24 o projeto não tinha sido aprovado. E deixem-me que vos diga que estes 24 votos a favor geraram muita discussão e muita contestação internamente no PST. Antes de ser um tema de direita ou de esquerda, é um tema da sociedade. E, portanto, acho que a liberdade de voto aqui faz todo sentido em... É uma questão de consciência, penso eu. Sem dúvida alguma. Agora... Mas que a minha posição não tenha sido mal interpretada. Pessoalmente, eu se estivesse lá, votava a favor. Acho que faz sentido. Mas, de qualquer das formas, acho que falta aqui ainda um debate muito grande sobre a questão. O problema é que ela já está... Ainda não está implementada, porque ainda vai ter que ser regulamentada, que nós já falamos sobre isto aqui. Ainda tem que passar pelo Presidente da República. E vai ter que passar pelo Presidente da República, que aparentemente não é muito favorável a estas coisas. Mas, pronto, em traços gerais, é isto. Muito bem, chegou então a hora do verdito. Meus caros colegas, vocês concordam com esta alteração da proposta que permite a todas as mulheres portuguesas recorrer a barrigas de aluguer para ter filhos? Sim, Banco dos Céus, não, Banco dos Réus. Começo pelo Pedro. É? Alguns espantos primeiro. Olha, no geral terei de colocar no Banco dos Céus, por isso vou colocar no Banco dos Céus, mas esta questão ainda tem muito que para debater, nomeadamente aquele ponto de realmente se cria ou não afeto pelo bebé, a pessoa que está a alugar a barriga, digamos assim. Por isso espero ainda desenvolvimentos sobre isto, mas eu acho que no geral pode-se se adaptar e arranjar aqui uma solução, por isso Banco dos Céus. Muito bom. Emanuel? Eu também já disse que sou favorável, falta acertar aqui uma série de detalhes e acho que devia ter havido muito mais debate sobre a questão, mas eu, se estivesse lá, tinha votado dessa forma, tinha votado a favor e, portanto, é um Banco dos Céus. Muito bom, dois Bancos dos Céus, portanto, Tânia, já não vais decidir nada, não é? Mas como trouxeste o tema, podes fechá-lo. Não, olha, eu vou colocar no Banco dos Céus com a seguinte justificação, por isto ser uma medida que vai, em certo ponto, combater o sofrimento de muitas daquelas mulheres que gostariam de ter filhos e não podem, acho que é uma felicidade, é um miminho muito grande que o Parlamento lhes dá e, portanto, Banco dos Céus. Muito bem, fechamos então o primeiro tema, três Bancos dos Céus aqui para esta aprovação das barrigas de aluguer, mas vamos avançar já a seguir para o próximo tema. E muito bem, chegou a hora então do nosso último tema da atualidade, que, como é habitual aqui no Juízo Bancada, não é? É um tema muito, muito, muito premente. Eu falo da detenção de vários jogadores que aconteceu no final da segunda liga. Foram vários, nomeadamente jogadores do Oriental, do Leixões e do Oliveirense, por suspeita de combinação de resultados. Não é verdade, Emanuel? Olha, ainda bem que falas em combinação, não de resultados, mas de temas, porque isso dá-me a deixa para mandar aqui a deixa à Tânia. Isso foi combinado. Foi combinado. Foi combinado. Combinado. O tema foi combinado, Tânia. Não sei eu saber. Nós fazemos das vontades e hoje não falamos de situação política. Obrigada! Sim, o tema hoje vai ser dedicado à polémica na segunda liga. Uma série de jogadores detidos de vários clubes, Oliveirense, Oriental, o Leixões também está metido ao barulho, muitos agentes da polícia envolvidos, escutas aparentemente muito comprometedoras. Há jogadores que foram apanhados com reuniões, ou melhor, em reuniões com pessoas que vendiam derrotas dos próprios clubes. Também é preciso ter aqui em atenção uma coisa, que estamos a falar de vários jogadores que tinham salários em atraso. Portanto, não estou com isto a justificar o que alegadamente fizeram, não é esse o ponto, mas introduzo esta nota para dizer que eram jogadores que à partida estariam mais vulneráveis economicamente, e as pessoas que estão por trás, alegadamente, destes esquemas tinham uma espécie de scouting em que identificavam quem eram os jogadores mais suscetíveis de serem corrompidos. Sim. E a partir daí começavam a idealizar a estratégia para, e a estratégia é simples, contratavam o jogador para ele fazer as neiras, não é? Para não se fazer aos lances, estamos a falar de avançados. Permissivo. Estamos a falar de avançados, defesas centrais, guarda-redes. Acho que eu vi imagens numa reportagem da RTP agora, num telejornal, e eram imagens nas quais podia ver que havia corrupção dos jogadores. Ou seja, eu vi uma de um jogador do Oriental que aquilo era um abuso. Primeiro foi um guarda-redes a fazer uma defesa e a largar a bola, literalmente, para depois o jogador adversário só ter que empurrar. Tipo, atira-se para o chão, bloqueia a bola, mas larga. Quase como se estivesse a mandá-la para ele a dizer chuta, com a baliza aberta depois. Foi um gol fácil. Outra foi um corte dentro da área, em que depois o jogador do Nacional vai à bola, que fica ali meia perdida, mas em vez de afastar, não, chuta contra a baliza. Ele vira-se rápido e chuta contra a própria baliza. Ou seja, um abuso mesmo. São lances mesmo abusivos. O futebol é propício a alguns lances caricatos que não têm maldade nenhuma. Às vezes mesmo nós a jogar ali no... Sobretudo no campo, eu, não é? Claro, quando jogavas... Essa é a minha justificação, sempre vou jogar à bola, estou corrompido. Não esqueçam isso. Mas eu também vi uns lances de alguns jogos, creio que de Oliveirense, já não sei, que, enfim, não provam nada, mas levantam algumas suspeitas. E... há o caso curioso do Leixões, que a 3 minutos do jogo acabar estava despromovido. É verdade. Ia descer de divisão e a 3 minutos do fim, aos 87, passa para a frente no marcador, numa jogada, enfim, e safa-se da descida, pelo menos até agora safou-se da descida, com esta investigação toda, não sei em que pé que isto vai ficar. E Pedro, na tua opinião, de que modo é que isto, a ser verdade, e mesmo não sendo, não é? O que é certo é que já paira aqui a esta hora, de que modo é que isto afeta a credibilidade da competição? Afeta muito, mas Ricardo, eu não queria comentar isso. Eu quero comentar aqui algo que me surgiu. Surgiu-me aqui uma... Estive aqui a fazer uma investigação. Não, uma investigação não. Estive aqui a fazer uma espécie de dissertação mental. Dissertação mental, sim. E cheguei à conclusão de que, se formos a ver, alguns dos jogadores que estão envolvidos neste caso, jogam no Oriental, jogam no Oliveirense, clubes que, curiosamente, desceram de divisão. Nós reparamos que jogadores que descem divisão provavelmente não gostam nada de ficar no clube porque vão jogar na divisão abaixo. E normalmente nos últimos jogos, mesmo sabendo que é quase impossível salvarem-se, tentam fazer de todos os jogos uma montra, exibirem-se ao melhor nível. E devem ter pensado assim: é pá, se calhar vou exibir-me ao melhor nível. Nestes casos de corrupção, pode ser que vá jogar para a Itália. Sim. Houve lá aqueles casos, e pode ser que vá jogar para a Juventus até. Aqui os jogadores do Oliveirense pensaram claramente que podiam dar o salto. Dar um passo atrás para depois realmente atingir o estatuto. Sim, e repara, por exemplo, os jogadores do Oriental. A Juventus fica a oriente do Oriental. Se começa essa coincidência a mais. Tu repara que Itália pode ser um sonho que não é assim tão irreal para estes jogadores. E lá está, outros jogadores provavelmente vão ficar aqui no campeonato. O Leixões salvou-se, não foi, Manuel? Pode, uhum, ser, que, pode ser que alguns destes jogadores joguem... Salvou-se para já. Sim, mas pode ser que alguns destes jogadores não tenham corrompido da melhor forma, por isso salvaram a equipa. Se calhar vão jogar ali para o Génova ou assim. No FM, depois o indicador de corrupção é baixo. Sim, e sim. Sabes que esse jogador não podes, se quiseres, descer a tua equipa. Sim, e aliás, no FM, estás a falar do FM, tem aquelas alcunhas dos jogadores, assim, o novo Messi. Neste caso vai ser o novo antigo jogador das Juventus que era corrompido. É, o novo Al Capone. Por isso, pode ser. Aí a Sport já fala de adicionar uma nova... Sim, no ano passado, novo modo de carreira, consegue a descida com o teu clube. No ano passado a eSports adicionou as senhoras, que agora pode adicionar a Liga dos Corrompidos, não sei. Mas bom, primeiro é preciso isto ser verdade. Otânia, tu achas que há mesmo jogos combinados? Seja na verdade. Profissional, não posso falar. Não. É o seguinte, isto é um processo muito complexo e que passou um bocadinho despercebido porque eles foram detidos no sábado e com esta história do campeonato... Agora está explicado porque é que o Porto foi campeão. Claro, também. Claro que sim. Como diria o teu presidente, isto começou pela segunda liga, agora não vai parar até chegar à primeira. Portanto, não sei, vamos lá ver. Mas é... passou um bocadinho à margem das notícias principais. Estes detidos foram... iam ser hoje presentes ao juiz Carlos Alexandre. Foram só ouvidos para a identificação os dados pessoais, e só amanhã mesmo é que vão ser ouvidos quanto ao processo. Eles são muitos, há provas, de facto, muitas delas acabam por ser escutas. Normalmente as escutas não podem servir unicamente como prova feita em julgamento, e por muito que se diga tudo isto que o Emanuel apresentou e muito bem, isto tem que se provar na audiência de julgamento, se assim não for, não há culpados. Mas é um processo que eu particularmente vou acompanhar de perto e estou muito curiosa por saber quais é que são as medidas de coação que lhes vão ser aplicadas amanhã. Mas, a ser verdade, é uma mancha no futebol português ao nível do futebol italiano, como já foi há uns anos atrás o apito dourado. Agora estamos na segunda liga e vamos ver se isto não vai chegar de facto à primeira liga e àqueles que tanto... vangloriam que isto realmente está tudo comprado e é o sistema. Na altura foi o Calcio Caos, não foi? Foi. Agora se calhar pode ser o Ferro Problema. Pois, eles são muito criativos nos mas nomes. Agora para já é a Operação Jogo Duplo. Jogo Duplo? É a Operação Jogo Duplo. Olha, pode ser um dos novos programas tipo Quem Quer Ser Milionário na RTP. É em homenagem àquele jogador que joga para as duas balizas. Isso até resolve aquele problema. Quando estás a jogar, já nem sabes. Para que baliza é que eu marco? Não, e para as duas. Eu vi nenhuma das imagens que vocês tiveram aqui a comentar, por acaso eu até fiquei curioso, mas pelo menos tenho a certeza absoluta que não foram tão escandalosas como algumas que eu já vi nos países, não sei das quantas, que tinham de ganhar 16 ou 17-0. E nos últimos 15 minutos, ou 20, sofre-se ali golos aí catadupa, os guarda-redes parece que não estão lá a fazer nada. Pronto, pelo menos não foram tão escandalosos. É o seguinte, é um processo que mancha um bocadinho a credibilidade da segunda liga. A ser verdade é mesmo muito mau, mas não me cabe a mim fazer o julgamento. Temos pouco tempo, por isso vamos ter que avançar já para o verdito dos nossos juízes. Eu vou começar já sem grande pergunta, porque está aqui implícito se este caso é positivo ou negativo. Vou começar pelo Pedro. Olha, é positivo, Ricardo. Não, é negativo. Acho que essa pergunta é muito óbvia, por isso vou colocar só no banco dos réus e esperar que estes jogadores consigam se ingrar. Muito bem. Tânia? Olha, porque é um processo que envolve dirigentes, jogadores, um elemento de uma claque desportiva e ainda alguém ligado a empresas de jogos online, é uma mancha sem dúvida alguma. Temo um bocadinho pelas consequências, mas para já, banco dos réus. Até porque o Porto pode ir jogar para lá brevemente, para aquela liga. É verdade. Emanuel, fecha o tema. Não há muito a acrescentar, é um banco dos réus claro, sendo que o ponto positivo que há a tirar daqui é que, pelo menos a investigação, funciona. Muito bem. Então são três bancos dos réus para este tema. Nós vamos avançar rapidamente para a parte dos Moris. Não? Não vamos? Vamos. Vamos sim. Então mas não com vamos. Certeza que não vamos, Ricardo. De... É assim, já chega de protagonismo. Força. Calma. cala o microfone. Queres que eu te cale o microfone? Não, Ricardo, não quero. Isso é, seria censura. E olha, vou começar aqui pelo Pedro e perguntar-lhe, a jeito de, se calhar, de balanço, o que é que aconteceu no desporto, porque é disso que vais falar, não é, Pedro? Não sei se houve resultados combinados, mas há aqui um resultado que se calhar parece combinado. É, então diz lá. Ah, olha, no futebol, os Mouris venceu o Oliveira do Bairro 2-0. E não é este que é o combinado, apesar dos Mouris já não vencer aos anos, digamos assim, venceu por 2-0 Oliveira do Bairro em casa, tem novos treinadores, o Emanuel esteve lá presente, no nosso blog acho que vai haver notícias depois, não sei, Emanuel, vamos ver. Bem. E vou deixar o resultado que parece combinado para o fim, porque no basquetebol houve mais notícias, digamos assim, a Ovarense foi eliminada nas meias finais pelo Porto, tinha vencido o Porto na fase regular, na série dos primeiros, digamos assim, e agora foi eliminada 3-0, já tinha perdido duas vezes no Dragão Caixa e agora perdeu novamente na Arena de Alchevita, perdeu 81-73, e está feita a época da Ovarense, positiva mas sem títulos. E depois há aqui um resultado na 2ª Divisão Regional, que é relativo ao jogo do Valga, que jogou em casa. O Valga, que é uma terra aqui do nosso concelho, jogou contra a equipa do Vista Alegre, não sei se é da Porcelana. Da Porcelana. Mas o que é certo é que levaram ali um cabaz, digamos assim. Então, um cabaz que é? De 28-0. De 28-0? Foram só 28. Foram só 28. E não foi combinado? Não sei. Tinha guarda-redes? Tinham, não foi combinado, tinham. Tinha guarda-redes. Eu se calhar sugeria ao Valga no próximo jogo jogar com o guarda-redes normal e depois jogar com 10 guarda-redes que só defendem com os pés. Porque era uma boa estratégia para não sofrerem tantos gols. 28? Sim, 28-0. Mas jogaram o quê? Contra o Barcelona? Não, jogaram contra o Vista Alegre. Vista Alegre? É patrocinador? Está lá, não tem dinheiro. Era contra o Vista Alegre, mas que era o Messi que era o avançado? Não, era o Zequinha, o Jaquinzinho. 28-0. Sim, acontece, mano, às vezes. Quando jogas em amador no FIFA. Agora levanta a cabeça. Não, espera aí. 28-0, de facto. É um resultado muito pesado. Estamos a falar de coisas. Não estou a dizer que nesse caso houve corrupção, não é isso? Mas no caso que se falava há bocado, que o Pedro dizia, que aconteceu na Nigéria, houve uma equipa que ganhou por 17 e realmente houve corrupção. 17, agora imagina 28. 28? Não, jogos. Mas aqui não há corrupção, mano. Aqui não, é só incompetência. Não estou a dizer que há, mas 28 é uma corrupção. Já houve resultados de seleções de 42-0. A Austrália contra a Samoa, não sei das quantas. A Samoa está. Bem. Olé, era uma festa. Pronto, é isto, Tânia. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque o Pedro falou dos Mouris. Estiveste lá? E eu estive lá. Grandamente. Olha, esse é o ponto negativo. Ah, é? Eu, sendo o jogo que era, e sendo uma das três finais que os Mouris tinha pela frente, estava à espera de ver o estádio lotado. E não, aliás, aconteceu. Curiosamente, tive um amigo que me disse assim, eu perguntei-lhe se ele ia ver o jogo, ele disse-me, vou, já estás no estádio? Eu disse, estou, sim, senhor. Ele, olha, guarda-me um lugar. Ele estava convencido que o estádio ia estar tão cheio que não ia ter lugar, não para, ia ele. Lugar para ele. E eu ri-me e perguntei-lhe se ele estava a falar do Sporting Clube de Mouris ou do Sporting depois no café à tarde, porque o estádio, enfim, tinha algumas pessoas, mas não estava assim tão, tão composto quanto isso, o que é uma pena. Mas o ponto positivo, como o Pedro disse, houve uma mudança na equipa técnica, o Narciso agora é o treinador, o Samuel é o adjunto, e seja por isso ou seja porque os Mouris está numa posição de alguma aflição, eles entraram em campo com um espírito guerreiro impressionante. E não sei se sabes, mas o Oliveira do Bairro estava em quarto lugar. E o Oliveira não do sei Bairro, se desceu alguma posição agora. O Oliveira do Bairro creio que estava em quinto. Eu no 0-0, quinto, no 0, quarto, no 0 colocaram-no em quarto. O certo é que o quarto ou quinto classificado, agora não importa, na primeira, nos primeiros tempos de jogo não saiu do seu meio campo defensivo. Mas lá atrás, encostadinho às cordas. Foi uma coisa impressionante. Portanto, olha, muitos parabéns para o Narciso e para o Samuel, porque temos mais duas finais pela frente e precisamos muito de uma equipa assim. Então pronto, olha, fica aqui os parabéns aos Mouris e vamos avançar para o próximo destaque. Quer dizer, para os próximos destaques, Emanuel, que sei que tu tens uma lista, portanto, olha, tu engata aí a primeira e vai. Tenho uma lista muito grande, mas isso a culpa não é minha, isto a culpa é porque... Esta cidade é cheia acontece muita coisa em Mouris. E como há bocado estávamos a falar de dar os parabéns, também temos que dar os parabéns à Universidade Sénior pelo seu terceiro aniversário, e celebraram este aniversário no auditório da Junta Freguesia, convidaram a Tuna da Universidade Sénior de Oliveira das Meis. E portanto, juntou-se Oliveira das Meis. É verdade. Sabia. Juntou-se Oliveira das Meis com os Mouris. num espetáculo muito bonito. Aquilo foi, digo sinceramente, que vale a pena. Também estiveste presente? Tive a oportunidade de acompanhar, sim. Aquilo começou com um ligeiro atraso, é verdade, mas valeu faz a pena. Faz parte dos grandes espetáculos. Nunca espetáculo são... que é espetáculo nunca começa a horas, é verdade. A sala estava cheia e o palco estava muito giro. Toda a decoração do palco foi feita pelos alunos da Universidade Sénior de Mouris, que tem uma classe de, acho que é artes performativas ou artes plásticas, não sei, e trataram da decoração, espetacular a decoração. No fim houve um convívio entre as duas universidades séniores e os presentes. Tenho a dizer que os rissóis que lá estavam estavam uma categoria. Mais, esteve cá também neste evento, e para demonstrar a qualidade e a importância que ele tem, a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal, a doutora Ana Cunha. Muito bem. A nossa Junta de Freguesia também esteve representada pelo João Rodrigues, e esteve cá o presidente da RUTIS, que é a entidade que apadrinha, digamos assim, ou que acolhe a Universidade Sénior. Portanto, correu muito bem, e gostava de vos contar de uma história muito rápida que conta eu ouvi lá à entrada e que revela o papel importante que a Universidade Sénior tem. Dizia-me um senhor que faz parte da Universidade Sénior, que tem um irmão que recentemente entrou para a reforma e que agora está a dar em maluco, porque o senhor está habituado a trabalhar imenso, a ter muita ocupação, chegou à reforma, não tem nada e sente-se inquieto. E ele diz, isto para dizer o quê? Que ele, que estava na Universidade Sénior, agora até tinha ocupação e tinha aprendido a tocar e a cantar e conhecia gente. E esta é uma maneira muito simples e muito fácil, é um bom exemplo daquilo que a Universidade Sénior faz, que ajuda no envelhecimento ativo, dá esta dinâmica, não é? Dinâmica às pessoas, porque, quer dizer, estamos a falar de pessoas que estão em perfeitas condições para fazer, por exemplo, espetáculos da qualidade, como aquele que tivemos aqui na sexta-feira. Portanto, o espetáculo foi um grande espetáculo. Foi um grande espetáculo. Como diria Fernando Mendes, espetáculo. É verdade, espetáculo. E a nível da Universidade Sénior? Está tudo. Então, damos os parabéns aos professores, aos alunos, a toda a gente. Um beijinho. Um beijinho para eles e abraços também. E a nível de primeiro destaque, está feito. Está feito. Segundo destaque, Manuel. Segundo destaque vai para os bandolins de Mouris, que, como eu disse aqui na semana passada, foram a Belfort, a França, para um Exatamente, espetáculo. É verdade, e aquilo aparentemente correu muito bem, foi um sucesso. Mas eles costumam ir, não é? Recorrentemente sim, à França. Sim, costumam ir. Infelizmente, não consegui ainda entrar em contacto com a minha enviada especial lá em França. Especial. Uhum. Mas, uma mosca. Mas presumo que tenha corrido tudo bem. O outro destaque, ainda na área da cultura. Sim. Isto agora vamos correr-los todos. Todos. O Teatro Renascer esteve em Provença Nova, no Auditório Municipal. Houve um festival de teatro e o grupo Teatro Renascer foi convidado e estiveram a apresentar uma das suas principais obras, Flor Alma Espanca, que é sobre a Flor Bela Espanca, que é já um espetáculo muito... que já apresentaram por aí fora e que, segundo sei, tem tido muita adesão. Sei também que eles vão, que o grupo Teatro Renascer vai a Vila Nova de Famalicão no dia 21 de maio, precisamente com esta peça. Portanto, andam a promover a peça Flor Alma Espanca, que eu convido desde já a verem quando puderem, porque realmente a Vera interpreta o papel muitíssimo, muitíssimo bem. Vale muito a pena. Também no dia 21 de maio, aqui em Mouris, sábado, exatamente, obrigado Tânia, pelas 9h30 vamos ter no auditório da Junta de Freguesia o grupo de teatro, grupo de arte e cultura, Os Arautos, que vão levar também eles à cena uma nova comédia que se chama Triângulo Amoroso. Estou com grandes expectativas, portanto, Triângulo Amoroso. Portanto, este sábado à noite, 21h30, no auditório da Junta de Freguesia de Mouris, uma produção dos Arautos, não percam, e este dia 21 de maio vai ser eventos por todo lado. Já falamos aqui dos Arautos. Há mais algum? Há mais, é verdade. Então diz aí, aqui não, também, força nisso, para a publicidade. Eu desta dos vez... dos eventos. Fiz um esforço para encontrar aqui os eventos todos, espero não me estar a esquecer de nada. Dia 21 de maio, também, sábado, pelas 3 da tarde, também no átrio da Junta de Freguesia dos Mouris, vai haver uma palestra relacionada com a igualdade de género e do divórcio, que... Ah, isso eu acho muito interessante. E que vai contar com a participação de dois psicólogos muito... Conceituados? Não é conceituados. Eu vou dizer muito engraçados. Engraçados? Muito engraçados. Vale a pena. Eles já, eles já cá estiveram. São os psicólogos Tiago Pimenta e Nuno Batista. Claro que os nomes podem não dizer nada, mas eles já cá estiveram num encontro de psicologia e foram muito bons. São pessoas que comunicam muito bem e o tema é pertinente. Portanto, sábado à tarde, 3 da tarde, aqui no auditório da Junta de Freguesia. Este evento é gratuito, mas tem que estar sujeito à inscrição, portanto, inscrevam-se. Ainda no sábado. Sábado vai ser o dia de todos os eventos. Parem quietos, pelo amor de Deus, Maurício. Isto... Sábado começa a iniciativa Gigantes Invisíveis, que já é a segunda edição, e que basicamente, e é no Parque Ambiental do Saquinho, portanto, de dia 21 a dia 28, vão decorrer uma série de eventos que vão juntar os mais novos e os menos novos, digamos assim, à volta de livros, oficinas, conversas, artes plásticas, tudo para que as crianças aprendam e convivam com livros e com os autores dos livros. Vai valer muito a pena, não deixem de visitar os Gigantes Invisíveis. Esperemos que esteja um dia de sol para, de facto, as crianças poderem sair à rua e estarem divertidas. 20, este começa sábado, mas Sim. vai de sábado a sábado, portanto, é 21 a 28. Ok. Todos os dias. Por fim, tenho mais dois, muito rápidos. Isto hoje, está como tu quiseres. Que temos aqui os nossos campeões nacionais. À espera. Estou aqui a monopolizar isto, tem que ser mais rápido. Vai começar a terceira edição do Orçamento Participativo do OVAR, que é uma coisa que eu tinha que fazer. Claro, que a publicidade. Tinha que fazer publicidade. A sessão de esclarecimento inicial vai ser esta quarta-feira, dia 18 de maio, às 9 horas, na Escola Júlio Diniz. E depois, aquilo que importa para os Mouris, a sessão de participação no Orçamento Participativo vai ser precisamente daqui a uma semana, portanto, segunda-feira, 23 de maio, às 21 horas, no auditório da Junta de Freguesia. Portanto, aproveito já para vos dizer que não sei se estou neste dia para o juízo bancada, fica aqui em no primeira próximo, mão. Na próxima semana, na próxima em segunda-feira, mão. Exato. Ao mesmo tempo que decorre o juízo de bancada, está a decorrer a sessão do Orçamento Participativo dos Mouris. É bom saber que eles são mais importantes do que nós, Emanuel. Por fim, Tânia, não sei se gostas do Pedro Chagas Freitas, que é um escritor muito conceituado e que escreve livros... Ele é muito complexo. Pronto, mas escreve livros. É verdade, é. O Ricardo está a ter ali um. Está a ler um colapso. Ele é muito mau. É muito mau. O Pedro diz que ele é muito mau. Mas amor é amor e amor, amor. Ele descreve tipo de quatro palavras esquisitas. A vida sem amor não é vida, pois a vida só é. Com amor. Amor da vida. O amor da vida é a vida. Ele é o Gustavo Santos da escrita. Fala comigo. Pronto, seja como for, tem muitas fãs. Vende imenso. Vende e vai imenso? Estar cá em OVAR. A sério? No próximo José Rodrigues de sábado. Sábado. Fixem um na agenda. Dia. Sábado. Às 5h30. Procurem na página dele se tiverem interesse. Portanto, quem gostar de Pedro Chagas Freitas, dê um saltinho ao OVAR. Estão fechados todos os destaques? Estão. E, portanto, só para recapitular. Sábado, às 3 da tarde, palestra na Junta de Freguesia. Exatamente. À noite, Arautos. Arautos. A meio da tarde, esqueci-me aqui, acho 3 da tarde, Gigantes Invisíveis. No Parque Ambiental tal do Saquinho. E o Pedro? Pedro Chagas Freitas em OVAR, no sábado também. Só o Pedro, podia ser eu, era mais interessante. Escreve um livro, Pedro, já espera de quê? Em traços gerais... Mas eu não quero recapitular outra vez, não? Não, já todos percebemos, não sejam assim. Mas deu tempo para ir fazer um xixizinho, toda a gente. O Emanuel esteve muito bem aqui na sua publicidade, obrigada, é por isso que ele é profissionalíssimo. E, portanto, está feita a nossa parte dedicada às Mouris e OVAR. Portanto, vamos fazer uma mini pausa e voltamos já a seguir, porque temos aqui os nossos campeões à espera. Até já! 93.1 FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Ora, muito bem, estamos de regresso ao Juízo de Bancada, a nossa segunda parte. Vamos falar agora um bocadinho aqui de um acontecimento que já aconteceu na semana passada, que foi a final de Júniores nos Mouris Ginásio Clube, que foi vencida pela equipa da casa, finalmente, depois de alguns anos, digamos assim. A equipa que venceu nesse ano era muito forte, realmente. E este ano, finalmente, conseguimos revalidar este título que já fugia, 2011, não é? Foi 2011. Sim. Muito bem, temos aqui o Pedro Santos, que já é um hábito aqui na nossa casa. Recentemente tem estado mais ausente, mas sempre que pode dá-nos, faz-nos aqui uma visita. E temos também aqui o João Fernandes, capitão, atenção, da equipa de Júniors. Muito boa noite, João. Dá um olá lá para casa. Boa noite, olá para todos. Olha, antes de mais, deixa-me só mandar um beijinho para a tua mãe, que foi minha professora de matemática. Eu lembrei-lhe disso. Pronto, está dado o beijinho. A pergunta... Já passou uma semana e tal, e há aqui uma pergunta que acho que todos os ouvintes querem ver respondida. Já passou uma semana desde o teu título. Para as pessoas lá de casa que sabem que também és benfiquista, o que é que tu festejaste mais? Título de campeão de Júniors ou o título do Benfica? Bah, o que eu festejei mais? Sinceramente, festejar a nível de, para fora foi o Benfica, mas para dentro, aquela emoção de... Finalmente, ao final de sei lá quantos anos, ganhar um título, finalmente. Clube, ganhar um título de campeão nacional no que nós trabalhamos todos os dias, isso aí é que nos faz realmente acordar e saber que é para aquilo que trabalhamos e é aquele o nosso Jesus, objetivo. Isso é um discurso mesmo à profissional já. Olha, só estás a dizer isso, digo-te já, porque não és adepto de Sporting. Porque na última vez que o Sporting foi campeão, eu já fui campeão nacional um monte de vezes, desde a última vez. Não, mas agora a sério, voltando à questão de já passou uma semana, já deu para tu ficares um bocadinho com a cabeça fria, digamos assim, esta vitória, como é que tens vivido esta semana? Sei que tem sido muito azáfama, o Facebook sempre a rolar, aquilo está sempre a aparecer a vossa imagem, ora aqui, ora no jornal, ora na página do EGC, mas com os amigos, com a família, tens um título, tens uma medalha, como é que te sentes? Sinto-me extremamente bem, sinto-me muito feliz. Acho que é aquela coisa que todos sonhamos desde pequeninos, desde que façamos uma coisa, é ser campeões nacionais. Então pegar na taça, ui. Realmente essa coisa do Facebook começa a afetar. Uma pessoa chega à casa, abre o iPad, abre lá a aplicaçãozinha do Facebook e os meus ginásios e clubes, campeões nacionais júniores. 24 partilhas, 35 partilhas, uma pessoa fica, puxa, isto realmente mexeu. Repara que aquilo foi mesmo, entupiu completamente, parecia aquela altura de quando as pessoas entram num curso e depois colocado, não sei o quê, parece milhões e milhões e eu fico chateado. E eu por um momento quase ficava chateado, os Brilhos foi campeão, já sei, não quero ver mais, deixem-me mais. É que é gifs, é reportagens no ponto e vírgula, é mais aqui, mais no meu tempo, foi uma foto, uma fotografiazinha, continua a mesma fotografia, desde aquele tempo, isto é, e vocês tiveram tanto. Pronto, continuando, olha, tu és o capitão da equipa, e por isso tens alguma responsabilidade dentro do grupo. Provavelmente toda a equipa sabia o que é que estava estipulado para o início da época, mas tu, na tua palavra de capitão, e o Pedro Santos também pode comentar porque inclusivamente já foi teu treinador, tu tiveste muitos anos na formação, este é o teu último ano de formação, e nunca foste campeão nacional, tiveste alguns segundos lugares, e finalmente conseguiste este título. No início da época vocês acreditavam que era possível, no último ano, terem esta conquista? Neste início do último ano... Eu sinceramente acho que toda a equipa acreditava que era possível. Sabíamos que tínhamos o grupo que tínhamos, um grupo forte, muito sólido, que já vem de há muitos anos. Podemos destacar que alguns dos elementos da equipa já vêm talvez. Desde minis? Desde mini A, que é o escalão mais baixo. Já agora que estás a falar nisso, isto faz-me lembrar um episódio, na altura em que vocês eram mini A's, tu, o Lionel, que era para estar aqui e acabou por não estar, eu já era para aí infantil, iniciado, e lembro-me de haver aqueles treinos ao sábado, que eram muito divertidos nos minis, em que havia jogos de duplas e era um mini A, e o treinador, na altura não sei quem era, chamou nós, a nossa equipa, os infantis ou iniciados, para ir jogar com um dos vossos colegas. Eu por acaso fiquei com o Lionel, e na altura não sei se comentei com o Pedro Santos, comentei com outro colega, a dizer, ei pá, este rapaz tem técnica para miniar, isto é interessante. Não, mas então tu acreditavas que era possível? Sinceramente acreditava. Pronto, ó Pedro Santos, isto falar depois de ganhar, eu acreditava. Não, e puxou um bocadinho a brasa à sardinha. Tu acompanhaste, foste treinador do João, também acreditavas que era possível? Acreditava. Primeiro, e como o João disse, é verdade que a equipa base eles tinham 7 pronto, jogadores de base, 6 deles já vinham juntos desde infantis, 6 deles. Apenas um, que era o André Rosa, que é uma figura, uma peça importante nesta equipa, que veio, apenas veio ajudar bastante a melhorar a equipa. E eles sempre foram das melhores equipas nacionais, sempre foram à fase finais, apenas um ano ficaram de fora da fase final, sempre, estão habituados a jogar fase finais, e faltava-lhes sempre só aquele bocadinho. E era também, e na minha opinião foi a equipa que evoluiu mais, a equipa que evoluiu mais até esta fase. Sempre foi a Académica de São Médio que lhes impediu de ser campeões. A Académica de São Médio baixou um bocadinho o nível, perderam alguns jogadores, também não cresceram tanto como a equipa dos Muris. A Académica de São Médio nem sequer estava na fase final. Não, perderam na meia-final contra os Muris. Esta equipa da OJM, da Academia José Moreira, foi criada no ano passado, mas... Esta equipa basicamente foi criada este ano, foi uma recolha de várias equipas, da Académica de Espinho, Sporting de Espinho, da Académica de São Médio, de Gondomar. Tinham ali um grupo de jogadores muito forte, sabiam, e acho que também à partida eles também já sabiam que em princípio ia ser discutido o ano todo entre a JTM e os Muris. Por isso eu acredito mesmo que eles acreditavam que podiam ser campeões, sabiam que tinham melhorado muito, sabiam que trabalharam todos os anos e trabalharam sempre muito bem. Para serem campeões, nunca lhes tinham fugido e acredito mesmo que este ano ia ser o ano. Ainda bem que tu falas na JTM, porque foi a equipa que disputou a final contra os Muris. A final, ou melhor, a fase final a 8 foi disputada em Muris. Foi a tua primeira fase, a tua primeira final a 8 em Muris? Não. Já tinhas tido antes? Tive duas. Tive duas, exatamente. Tive a de iniciados e tivemos a de cadetes. Então foi a terceira. Pronto, tu como é que tu te sentes melhor? É que há jogadores que gostam mais de jogar em casa, jogadores que gostam mais de jogar fora, principalmente numa fase final que é de muito público, com jogos de nervos. O Tivo, por exemplo, também tem um bom exemplo para esses jogos. Tu sentes-te melhor? Porque eu, por exemplo, gostava mais de jogar fora, sou sincero, não gostava muito de jogar em casa. Eu, nesse tipo de jogos, gosto mais de jogar em casa. Porquê? Porque já conheço o pavilhão, como são jogos importantes, já conheço bem o pavilhão, já conheço o ambiente que vai estar por volta do jogo, sei que vamos ter a bancada cheia e para muitos jogadores há quem durante o jogo se desligue da bancada, mas eu gosto de estar sempre um bocadinho ligado na bancada, maioritariamente estar ligado no jogo, mas estar sempre com aquela coisa, porque quando eu era pequeno eu lembro-me de ir apoiar os Muris, os séniores ou os júniores, e ir lá para o meio da claque apoiar os Muris. Então sempre ficou na minha cabeça essa imagem e nunca consegui. Ou seja, da mesma forma que tu davas força, também queres que te transmitam essa força para estares melhor no próprio jogo. De qualquer forma, eu estive lá no pavilhão e aquilo era uma casa a abarrotar. Eu vi dois sets em pé, porque não havia espaço nem para uma mosca mais, digamos assim. Isto porquê? Porque é uma final para já e depois é um jogo entre os Muris e uma equipa de Espinho. Eu nem fases finais só tive um jogo assim e por acaso foi em Espinho e a casa, e éramos iniciados, ou seja, nem sequer é júnior e a casa estava completamente cheia. Este jogo específico, de certeza que te criou ali um nervozinho. Sim. Aliás, eu vi o início do jogo e vocês estavam ali muito a medo ao início de todos. Deixa-me só intervir. E ainda por cima existe uma rivalidade entre, não tanto entre equipas, até porque eles se conhecem, eles têm jogadores que já jogaram na equipa dos Muris, mas mais entre clubes, entre o Academia José Moreira e os Muris. Por isso também havia esse extra no jogo. Aquele jogo não era só uma final. Não era só uma final, havia mais do que isso. Havia um pouco de orgulho dos clubes que envolvido no. É assim, João? É assim. Dizes bem, Pedro. Muito bem, olha, falemos então da equipa adversária, porque eu pude reparar, vocês têm o André Rosa, que é um jogador alto, depois têm um ou dois que também são relativamente altos, mas se calhar em termos físicos a outra equipa era superior, digamos assim. Não concordas? Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Se calhar em termos gerais, os caras perdiam ali numa posição ou outra, mas em termos gerais o JTM era mais equilibrado, pelo menos. Eu lembro-me no meu tempo, a nossa equipa fisicamente já ser inferior a praticamente todas as equipas de topo. Até porque nós tivemos sempre equipas baixas. Pois, no nosso ano era esse o costume. E depois nós tínhamos muita vantagem por termos tido uma formação de vinda de trás, de minis e etc. Tecnicamente éramos superiores e isso dava-nos alguma vantagem no jogo. E taticamente também tínhamos evoluído muito e isso dava-nos alguma vantagem, apesar de termos essa desvantagem física. Achas que também foi um fator-chave nesta vossa vitória deste ano? Acho que sim. Acho que sim, acho que foi, porque se reparares em todos os... Tens de agradecer ao treinador Pedro Santos. Acho que naqueles momentos em que tivemos mesmo que ter cabeça e que fechar, e mesmo estando nervosos, a técnica saiu realmente ao de cima. Fala-se, por exemplo, em segundos toques às vezes feitos, não propriamente numa bola na pinta, como se costuma dizer, e a bola realmente vai lá redondinha para o atacante a pôr no chão. Não sei, mas acho que passa também muito pela atitude. E acho que essa atitude ganha-se desde pequenino. Não querendo que a bola caia ao chão, de qualquer forma, vamos ter que nos farrapar. É o espírito EGC? Exatamente, é o espírito EGC. Muito bem, olha, estávamos aqui a falar em off, antes de começar a entrevista, e tu disseste, até um bocadinho frustrado, que podiam ter ganhado 3-0 e só ganharam 3-2. Aliás, os três jogos que vocês fizeram desde a sexta-feira, só um deles é que não foi por 3-2, foi um 3-1. Porquê que aconteceu isto? Foi mérito das outras equipas ou foi também aquele... É desta vez, mas estamos aqui e se calhar não vamos conseguir. Foi mérito das outras equipas também, mas também foi um bocado desleixo nosso. É aquele nervoso miudinho de estar ali, vai, não vai. Que não era não tão vai. Miudinho, se calhar. Se calhar não era assim tão miudinho. Mas é sempre aquela coisa. Por exemplo, aquele exemplo no segundo set que vocês estavam a perder e depois conseguiram ir às vantagens, estiveram ali a lutar bastante e acabaram por perder o set. E acabamos por perder o set, acho que foi 25-23 ou 26-24. Foi 26-24, acho. Pedro Santos, queres comentar alguma coisa? Sim, eu acho que não tanto na final, pronto, é sempre aquela final e é normal os jogos equilibrarem-se porque as duas equipas estão nervosas, vão falhar muito e acabam sempre por equilibrar. Eu considero que a equipa dos Maridos era superior, mas seria sempre que os Maridos que a JDM podia oferecer luta e podia equilibrar o jogo. Em relação às outras rondas, eu acho que o João pode confirmar, acho que a primeira ronda contra o Leixões não correu bem, mas também acho que era uma final antecipada. Porque o Leixões era provavelmente a terceira melhor equipa, a seguir aos Murias e ao JTM. O calendário não foi muito amigo. Não foi. Não. Depois, já na meia final, aí é que em condições normais seriam 3-0, até porque jogaram para aí 6 vezes contra o Académico de São Mamede este ano todo e ganharam sempre 6 vezes, com relativa facilidade, em que rodavam a equipa toda. Mas pronto, conseguiram chegar à final e a final, apesar de equilibrada, se calhar mais equilibrada do que era suposto, foi bem ganha pelos Maristas. Muito bem, o título já está no papo, digamos assim, e agora há que fazer aqui uma retrospectiva daquilo que foi a tua formação, também a dos teus colegas, estás aqui a representá-los. Os Maristas forma muitos jogadores de voleibol, como é óbvio, é a Universidade de Voleibol, é assim que é chamada. Muitos destes jogadores, por exemplo, o Pedro Santos deu treinador, outros ficam ligados de outra forma ao voleibol, nem que seja só pela paixão. Como é que tu perspectivas o teu futuro em relação ao voleibol? Eu sinceramente não vejo a minha vida sem um bocadinho de voleibol que seja. Obviamente quero tirar o meu curso, quero ter o meu emprego normal, mas preciso mesmo de voleibol, porque isto acaba por ser aquele bichinho. É aquele bichinho de todos os dias ao final da tarde ou à noite de treinar. Ou ir dar treino. Por exemplo, eu o ano passado já comecei a treinar Minizá e eu que já estive lá gosto e não sei, acho mesmo engraçado ver a evolução ao longo de um ano. De cada jogador, principalmente nestas idades mais novas, em que normalmente se vê ou um crescimento muito rápido ou às vezes também um crescimento não tão rápido. Para os júniores que acabaram agora a sua formação, o segundo ano júnior, acho que todos nós queremos continuar a jogar voleibol, porque sempre foi o que nos acompanhou nestes 8 anos, 19 de vida, né? E para os outros que ainda vêm para o segundo ano de júniores, todas as felicidades para eles, que sejam outra vez campeões, se for preciso, e nós estamos lá para apoiar. Muito bem, queres falar, Pedro? Queres dizer alguma coisa? É o João, no caso do João. Parecia que querias dizer alguma coisa. Não, mas no caso do João, já faz parte, já ajuda nos minis, neste caso nos minis feminino, e eu acho que ele vai acabar por ficar. Queres continuar? Quero continuar. Não te vai roubar o lugar, sei, vê lá. Porque ele agora vai trabalhar. Eu sinto aí já aí uma ameaça. Sinto aí que estás a falar com algum receio, digamos assim. Também, claro, é preciso ter sempre aquele medo de perder o lugar. Mas eu acho que todos nós, e tu inclusive, mesmo não estando tão ligado a voleibol, acabas sempre por estar ligado a voleibol. Ah, e chega o verão e qualquer outra coisa. E todos os dias jogar. Pronto, acho que acabamos todos, e acho que falo por todos os atletas, não só aqueles que são campeões nacionais, a gente é campeões nacionais, mas depois de estar 10, 11 anos ou 12 ligado a uma modalidade, é difícil desligá-la completamente. Por isso acredito que eles todos, e o João mais do que a maioria, continuam ligados a voleibol. E isso que estamos agora a discutir, eu acho que entronca muito num fator que acho que é determinante, que é os Mogi Ginásio Clube é um clube de voleibol, as pessoas aprendem a jogar voleibol, cria-se o bichinho pelo voleibol, mas também por ter gente dos 8, se calhar até aos 80, não é? Entre atletas, direção, adeptos, etc. Também é uma casa onde se aprende muito, e tenho a certeza que tu, na tua vida futura, vais levar muito daquilo que aprendeste nos Mogi Ginásio Clube, não é, João? É isso mesmo. Sempre nos Mogi Ginásio Clube sempre nos ensinaram o valor do trabalho, o valor da dedicação, o valor da concentração em todos os momentos que precisamos dela. Ensinamos também uma coisa que para mim fica, e acho que fica para toda a gente, que é a amizade, que nós ganhamos uns pelos outros, tanto treinadores como entre treinadores, entre jogadores, entre diretores, funcionários. Acho que é uma das grandes lições que podemos tirar, é a amizade, a união, e resume-se muito a isso. Muito bem. Olha, nós aqui no Juízo de Bancada temos sempre um momento de balanço, digamos assim, em que colocamos uma questão fundamental aos nossos convidados, e eles, se acharem que a resposta é positiva, colocam-na no banco dos céus. Se acharem que é negativa, colocam no banco dos réus. Nós somos uns poetas aqui. E eu tenho aqui uma questão que quase que já adivinho qual é a tua resposta, mas que quero que ainda assim tu respondas. Os Moris acabou de ganhar um título de campeão de júniores, vai ganhando um título aqui e ali, mas... E tu acompanhas as gerações que vêm atrás, os mais novos. Achas que o futuro dos Moris está assegurado, e este exemplo que tu deste de um campeão nacional pode repetir-se mais cedo do que mais tarde? Se sim, banco dos céus; se não, banco dos réus. Podes justificar que eu deixe-te? Eu vou responder que sim, banco dos céus, obviamente, né? Porque acredito que tudo o que está para baixo dos júniores tem muito da mentalidade que nós também temos. Então, justifico-me assim. Tu e tu, Pedro Santos, na perspectiva de treinador já mais credenciado, digamos assim, jogador, ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Acredito, não, tenho a certeza que o futuro está garantido. Tanto que, inclusive este ano, podemos ter mais títulos. Temos aí, principalmente, os iniciados masculinos, que foram campeões regionais e que podem discutir o título. Apesar de terem perdido este fim de semana, acredito que podem ser campeões nacionais. Temos também os cadetes masculinos, que é mais difícil, e é contra o JTM, que é o principal rival, mas que são claramente a segunda melhor equipa e que podem também revalidar o título. Aliás, eles são uma equipa que são bicampeã nacional. Também existem as infantis femininas, uma equipa muito forte. Ouvi dizer que sim. Que, não, eu estou a puxar-me um pouco à base. Fortíssimos. Abraço a minha sardinha, porque, pronto, a verdade é que estamos na fase do Campeonato Nacional, então estou com 8 vitórias em 8 jogos e são uma das equipas favoritas. É difícil. Não é tão favorito, por exemplo, como os iniciados masculinos, mas é uma equipa que tem as suas chances. Está muito bem orientada, digamos sim, assim. Sim, também o treinador também ajuda. mas, de resto, também temos... eu estou mais ligado a meninas masculinos, que também temos uma boa fornada. Uma das melhores que eu já vi da saída de minis. E as outras gerações, outras equipas muito interessantes, iniciados femininos, que apesar deste ano não ter corrido muito bem, o ano passado ficaram em terceiro lugar, este ano não correu tão bem, mas tem ali algum potencial. Tem ali equipazinhas. Ou seja, é um banco de céus claríssimo. Exatamente. Muito é os Muris. Muito bem, é os Muris. Isto já quase que nem é a universidade. Isto é o Oxford de voleibol. Isto já não se pode dizer só que é a universidade. É o Cambridge, é, é a melhor universidade do mundo. Já nem se pode pôr em questão. Muito bem, olha, nós estamos com pouco tempo. Já estamos aqui a conversar há mais ou menos meia hora. Uma mensagem que queiras mandar lá para casa. Tu que estás aqui a representar o EGC, sei lá, para... se quiseres podes mandar também beijinhos, não é? Isto é quase como o programa do Gocha, fazes o que tu quiseres, mas uma mensagem para chamar pessoas ao voleibol, porque da mesma forma que tu estás aqui, um campeão nacional e com tão boa formação, muitos dos jovens dos Muris, de certeza, que estando a perder esta oportunidade, com a tua mensagem pode ser que mudem de ideias. A minha mensagem para todos os indecisos e indecisas que... queiram vir jogar voleibol, venham, não tenham medo de experimentar, porque garanto que quando vocês experimentarem, quando começarem a integrar-se, aí vão gostar e vai ser a melhor coisa que vos pode acontecer. Vão ganhar muitos amigos, vão ser muito felizes, também às vezes vão chorar um bocado por causa disso custa, mas... Pedro Santos, quando perdeu o primeiro jogo, chorou muito. Não chorei, por acaso. Em iniciado, eu não chorei nada. Mas sim, voleibol é muito positivo, desporto é muito positivo e os Muris Ginásio Clube é uma boa casa. Não é uma boa casa, é uma excelente casa. Muito bem, João. Olha, aqui na nossa casa do Juízo de Bancada agradecemos a tua presença. Dá uma palmadinha no rabo ao Lionel quando o vires. Porque como tu viste, não somos nenhum bichos de sete cabeças. Isto é muito fácil de vir aqui falar connosco. É uma conversa muito simpática. Mais uma vez agradecer-te. Esperar que ponhas like na nossa página, que também mato, se não puseres. Vou partilhar já. E esperar também que o teu futuro seja muito brilhante e que o futuro dos Muris Ginásio Clube, que se confunde neste momento com o teu Esperemos que se confunda durante muitos anos, também tenha um grande sucesso para daqui em diante. João, até à próxima, um grande abraço. O Juízo de Bancada está prestes a reiniciar-se na nossa próxima parte. Vamos ter o nosso genérico. Até já. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, olá! Então, como é que é, caros ouvintes? Estamos de volta! Esperamos que tenham gostado aqui da entrevista, não é? Aos campeões nacionais, um mais antigo, não é? O Pedro Santos. E agora o mais recente, o menino Rosa, não é? Não. Não. João Fernandes. O Rosa era o que era suposto ter vindo, mas afinal não quis comparecer aqui na nossa rádio. Já estou a ver. Diz? Vais ter de ouvir o podcast para perceber quem é que estava aqui a ser entrevistado. É verdade, não, sabes que eu tenho aquela doença que confundo os nomes. Ah, confundo os nomes. Estás a perceber, João? Lá fora, Pedro Silva. Eu percebi. Oh, Maria, menos. Quem é tá. Maria? Qual é o teu nome? Tânia. Oh, estás a ver? Foi agora manifestou-se a doença. Muito bom, esta é a parte do desporto na qual o Pedro vai fazer um grande apanhado da semana, porque esta é uma semana desportivamente fantástica. Muito bem, Ricardo, é desportivamente fantástica, não só no futebol, acho que estavas a falar disso, da vitória do Benfica, vamos já falar disso daqui a pouco, mas também noutras modalidades, atenção, nomeadamente no handball, o ABC e o Benfica estão a disputar a final da Taça Challenge, uma competição europeia com duas equipas portuguesas na final, já não acontecia... desde o Porto Braga, se calhar, no futebol. No handball não tenho notícias de que tenha acontecido. Lá está, Pedro Santos está aqui a falar de longe, estão a ouvi-lo quase do fundo do poço. Mas... literalmente, o fundo, quase. mas ele diz-me que no ano passado... Junta-te a nós. Tivemos várias equipas na meia-final, três equipas. Então, como é que... só passou uma e a outra foi eliminada, pronto. Mas neste caso, estão duas equipas portuguesas na final. O ABC venceu o Benfica na primeira mão da final da Taça de Challenge 28-22 e parte em vantagem, digamos assim, venceu no Pavilhão da Luz, parte em vantagem nesta final que de certeza que ainda vai ser muito disputada e vai haver muito, muito sumo para debater aqui no que diz respeito ao handball. Olha, notícias muito boas também no ténis. Atenção, porque João Sousa está na sua melhor posição de sempre. E parece que todas as semanas venho aqui e digo que o João Sousa está na melhor posição de sempre. Daqui a quanto é em primeiro. Estou sempre a repetir-me. Mas desta vez é muito curioso porque ele já tinha no último ranking, tinha estado no 30º lugar, agora está no 28º. Ou seja, finalmente está nos dois. No é, aquele número, mas parece não, mas aumenta-nos o ego, nós portugueses. Eu dizia no, já, não sei se foi no juízo bancada passado, se foi no anterior, que João Sousa tem de fazer aqui um forcing para estar cada vez mais bem classificado, para ser sempre cabeça de série nos grandes slams. 28º classificado dá claramente a posição de cabeça de série. Aliás, são 32 cabeças de série. Ele mesmo sendo 33º ou 34º, ia ser sempre cabeça de série, porque há sempre um ou outro que ou lesão ou desistência ou etc. O Pedro Santos, acho que também tinha aqui alguns destaques internacionais, digamos assim, não é? Sim. Podemos continuar no ténis? Podemos, já estamos. Esta semana houve o torneio de Roma. Master 1000 de Roma, e a final novamente entre Novak Djokovic e Murray, só que desta vez a vitória sorriu ao britânico. Isto é mesmo notícia. Tudo o que é uma derrota de Djokovic. Eu destaquei ao longo do ano sempre Djokovic. Aquelas 3 vezes que estiveste aqui. 3, 4 vezes. Murray ganhou 6-3 ao Djokovic. Vamos lá ver se Djokovic não continua mais um ano sem vencer Roland Garros e não fazer o Grand Slam de carreira. Vamos lá ver como é que corre o Roland Garros a Djokovic. Outro destaque, queria destacar também o início do Giro. Do Giro, também, que começou a semana passada e já vai começar agora a segunda semana. Já com algum destaque, mas nada de mais ainda. Os tempos estão todos muito aproximados. Claramente os favoritos nesta fase. Digamos que está a ser giro. Está a ser giro até agora. Está a ser giro até agora. Não começou nada de mais, está a ser giro. Valverde e Nibali, que eram os principais favoritos à partida, ainda não perderam tempo demais, estão no top 5 os dois, por isso vamos ver como é que corre a partida aqui. Outro destaque queria destacar também a NBA. Estamos agora nas finais de conferência. Primeira final do Oeste, Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder. Oklahoma que eliminou o San Antonio Spurs, um dos favoritos à vitória, que foi eliminado nas minhas finais de conferência. E do outro lado, Cleveland contra Toronto Raptors. Toronto Raptors faz a primeira final de conferência. Atenção, que eu sempre que olho para o basquetebol, eu sei que tu és um adepto fervoroso, mas para as pessoas lá de casa, podem não perceber nada de basquetebol, mas é bom ouvirem o Pedro Santos a falar de basquetebol, porque assim conhecem todas as capitais de estado nos Estados Unidos. É os Toronto, não sei das quantas, é os Cleveland, não sei o quê, os New York, blá blá blá. Mas a brincar, tu, passados os anos, tu associas, por exemplo, são sempre dois nomes, por exemplo, os Cleveland Cavaliers. Sim. Não, mas por acaso, tu basta ouvir o nome da terra, já sabes o que é que vem a seguir, ou o contrário. Los Angeles tem duas equipas. Tem Los Angeles, exato, Lakers, os Clippers. Exatamente. Tem assim algumas equipas, e nem todas são capitais de pronto. Pronto. Estado, mas, as piadas não. Mas pronto, não posso dizer nada, não posso dizer nada. Piada, foi uma boa piada. De resto, acho que não temos mais nenhum destaque. Se é para isto, Pedro Santos, se é para isto. Não venhas mais, por favor. Isto, por amor de pronto, Deus. Então, a porta está ali. Não temos mais nenhum destaque em relação a outros desportos, mas temos destaques de futebol, não é? O campeonato português findou, finalmente. Findou. Com goleadas e com o título do Benfica. O Benfica venceu o Nacional por 4-1 na Luz, o Sporting foi a Braga vencer por 4-0. E num dia normal estariam os Sportingistas felicíssimos com aquela vitória, mas olhava-se para o estádio, o Sporting marcava 4 golos, era só caras cabisbaixas, coitados. De qualquer forma, outro campeonato, aliás, era o campeonato português e o campeonato espanhol que ainda estavam em dúvida em relação a títulos, e ali a luta era entre Barcelona e Real Madrid, e também a equipa da frente venceu. O Barcelona venceu por 3-0 o seu compromisso, o Real Madrid venceu por 2-0 com Cristiano Ronaldo a sair ao intervalo, mas já tinha marcado 2 golos. Suárez também marcou 3 golos, acabou por ganhar o Pichichi, o título de melhor marcador, não só do campeonato espanhol, mas também a Bota de Ouro europeia, marcou 40 golos esta época, impressionante. Cristiano Ronaldo marcou 35, Higuaín e Jonas ficaram atrás, acho eu. E Suárez, agora um à parte, Suárez não está mais, não é considerado um extraterrestre muito pela sua popularidade. Ah, mas se calhar Suárez este ano já não escapa ao top 3 da voltador, da bolador. Se escaparam, um pouco escandaloso. Mas à partida então será Neymar a sair. Ele teve um início de época muito forte, mas depois apagou-se um bocado. Mas se vimos as estatísticas de Suárez, é nível extraterrestre. É assistências. É caso para dizer que Ronaldo marca 35 golos e à partida daria para ganhar a Bota de Ouro. Exatamente. Como o Sporting, não é? Com 86 pontos. mas em seja, condições Sporting normais. O Ronaldo, obviamente. Não, deixa-me só também, antes de passarmos aos nossos temas, dar aqui antevisão, digamos assim, de vários jogos, porque agora vai haver uma série de finais, só até ao próximo fim de semana vamos ter final da Liga Europa, com Liverpool e Sevilha a disputarem, final da Taça da Liga de Portugal, Marítimo-Benfica, final da Taça de Portugal, digamos assim, Porto-Braga, final da Taça da Alemanha, Bayern-Dortmund, PSG-Marselha na final da Taça de França, Crystal Palace United na de Inglaterra e AC Milan Juventus na de Itália. Só para falar das mais deixa-me acrescentar das aqui mais importantes. Uma coisa, Carlos Carvalhal com o Sheffield United está... Sheffield Wednesday. Exatamente, Wednesday. What's coisas? Exatamente. Está na final do playoff de acesso à Premier League. Também tinha esquecido disso. Muito simpático. Com os jogadores portugueses. Marco Matias, mais uma parte, diz lá. Vocês repararam no dinheiro que uma equipa que só de divisão ganha só por estar na Premier League? É uns milhões assim, grande. É um abuso. Milhões. Ah. Pensem só nisso. Vamos. Pensem e está para feito refletir. O juízo bancário. Para refletir. Muito bem, Ricardo. Está feito o apanhado da semana. Vamos aos temas. O quê estás para aí a dizer? 125 milhões. Só para ir à Premier League são 125 milhões. Isto está a passar da rádio em direto. Muito bem, temas. Pensando estava. Podes falar com a tua voz normal, Pedro? Eu sei que sim. Sabes que sim. Ele sabe. Mas ele estava aqui a cochichar só 125 milhões. Está impressionado. Está na Premier League, meu Deus. Temas. Vamos começar então cronologicamente. O Porto ganhou. Não vamos a nada disso, Ricardo. Vamos ao cerne. Esquece o Porto, meu. Eu estou perdido. Não sou eu que mudei o desporto. Não, vamos ao cerne da questão. Há um campeão nacional. Vamos ao cerne da questão. Também quero ir. Há um Benfica que faz 88 pontos na Liga Portuguesa. Há um Sporting que fica a 2 pontos da vitória. E o certo é que o de ontem foi marcado, já desde a hora do almoço até muitas horas da noite, pelos festejos, pelas declarações, quer da parte do Sporting, quer da parte do Benfica. E, portanto, tu, como benfiquista, Ricardo, o que é que te apraz dizer a este tricampeonato, ao 35... Que tu tanto aqui defendeste que iria de facto acontecer. É uma alegria imensa. É uma alegria imensa porque é o culminar de uma época muito sofrida, onde nos davam como mortos. E eu próprio também cheguei a duvidar de que seria possível. Pensei, não duvidando do Rio Vitória, que por acaso eu fui, nunca duvidei, porque sempre gostei da atitude dele. É a atitude de quem trabalha bem, se o deixarem trabalhar é competente, parece uma pessoa séria, e quem parece sério também parece competente no trabalho. Eu não duvidei do Rui Vitória, mas pensei, isto é uma época de transição. Tivemos uma pré-época muito difícil no estrangeiro, o campeonato foi mau. E o início do campeonato foi mau, mas a postura do Rui Vitória foi sempre de alguém que, pronto, era competente e sério. Isso eu gostava. O que é certo é que os resultados não chegavam, não, estivemos a 7 pontos, ou a 8 até com menos um jogo, e era muito difícil. Eu pensei, pronto, para o ano se calhar, continuando, chegamos lá, porque era aposta nos jovens, era tudo, ou seja, parecia impossível. E o que é certo é que isto foi uma prova de superação imensa, enorme, e isto desportivamente, o que os jogadores fizeram foi superarem-se. A vitória superou o recorde de José Mourinho no número de pontos. Exatamente, é que não foi só ganhar o campeonato, é que a forma como era se ganha. Vilas Boas. Era de Mourinho. A forma quando como se ganha. Foi numa época com 16. É que de mortos a ganhar nas últimas 21 jornadas 20 jogos. Isto é quase a antiga. Isto é quase a antiga mesmo. Isto é quase na altura em que o Benfica ganhava mas campeonatos. O Sporting fez equivalente. Já lá vamos. Calma. O Sporting faz muito perto disso, mas lá está, com o Benfiquista foi um campeonato. Na tua opinião, muito gozo ganhar. Uma merecida é um campeonato de esforço, do suor, da entrega, da dedicação e da mística. Sobretudo isso. E gosto muito deste tri. E que eleger. O principal responsável por tudo isto, e a estrutura não vale, quem é que tu elegias? Lá está, eu, é assim, curiosamente eu não acho que haja um protagonista desta. São vários, porque é tudo em cadeia, porque o nosso treinador foi muito atacado. E depois aí entrou o quê? O apoio da direção, o apoio do presidente, que confiou, que lhe deu esse voto, né, de confiança, dizendo que acreditava no trabalho dele. O Rui Vitória, que nunca se deixou ludibriar nos jogos de imprensa ou nas tentativas de distração. Os jogadores, que com o orgulho ferido, não sei se eles próprios ou se o treinador, sendo alvo de críticas, eles próprios sentiram que também estavam a ser visados. E andaram para a frente, mas lá está, houve aqui um entrosamento muito grande. Foi de nós todos acreditamos, trabalhámos todos para. Jogadores, treinador, equipa técnica, presidente. Tudo, isto é uma vitória do Benfica e dos adeptos também, que compareceram, nomeadamente quando o Benfica perde 3-0 com o Sporting, é o culminar também daqueles jogos horríveis em que estávamos sempre habituados a ganhar o Sporting, de repente o Sporting ganhou 3 jogos seguidos. No último desses, onde supostamente seria ainda mais difícil aceitar uma derrota, os adeptos deram uma prova de que estavam com a equipa, de união, de benfiquismo mesmo, muito grande. Foram milhares que foram ontem ao Marquês. E se calhar há dois jogos que se calhar são fundamentais. É esse, em que perdemos 3-0 em casa, e depois o outro onde ganhamos 1-0 em Alvalade. Esses são os momentos, mas agora... Protagonistas, é o momento que vos dá o campeonato. Protagonistas, isto, fomos todos. Fomos todos. Pedro Silva. Olá, tudo bem? O teu Sporting acaba por perder um campeonato naquele que era, se calhar... a maior rampa de lançamento. Tinham um ótimo treinador que vinha da segunda circular, tinham um plantel que começou por ser construído aos pouquinhos, mas que o Jorge Jesus mantinha por elogiar constantemente, uma grande equipa a jogar um bom futebol, mas não chegou. Não chegou, efetivamente, mas continuamos a ter um grande treinador, continuamos a ter um plantel que foi construído aos pouquinhos, mas que é um grande plantel. Fizemos um campeonato que orgulha todos os sportinguistas. No final não ganhamos o campeonato, mas ganhamos uma equipa muito, muito forte. Obviamente alguns jogadores vão sair, o João Mário é capaz de sair, o Slimani ainda mais provavelmente vai sair, mas a verdade... E vendo o que se passou até aqui, o Sporting joga muito melhor do que aquilo que jogava, principalmente agora no fim, que é a imagem que fica. Fez uma reta final absolutamente fantástica, a golear grandes equipas. Ganhou tudo. Ganhou os últimos 5 jogos. Mais pronto, para trás. Com os últimos 5. E a verdade é que mesmo assim... Não chegou, obviamente, era muito complicado, tendo em conta que estávamos atrás do Benfica e tínhamos de esperar que eles perdessem. O Benfica teve ali alguns momentos em que vacilou um bocadinho, mas foi ganhando os seus jogos nesta reta final, em alguns com alguma dificuldade, mas ganhou-os, e também os ganhou quase todos, agora no fim. E aquele jogo que o Ricardo falou, aquele jogo que tivemos em Alvalade, sim, que o Sporting perdeu por 1-0, mas que em 10 jogos se calhar ganhava 8 e empatava 1 e perdia aquele, porque foi um jogo em que o Sporting massacrou completamente o Benfica. Tivemos o jogo em Guimarães. Eu acho que tu concordas, Ricardo, se fazer essa cara feia, eu acho que tu concordas. Tivemos o jogo em Guimarães antes desse. Foram esses jogos que quebraram esta hegemonia que o Sporting tinha tido e estava em primeiro já há muitas jornadas. Diz-me o que é que, na tua opinião, contribuiu para que o Sporting, que leva 7 pontos de avanço para o Benfica, os perca, vende um jogador que, na minha pessoal opinião, era muito importante para a equipa no mercado de inverno, Freddy Monteiro, e depois desde então é uma queda, pum pum pum pum, um bocado ao estilo do que Jorge Jesus fez nos campeonatos que perdeu no Benfica. Nada a ver com esses campeonatos, nada a ver. O Sporting teve um início de época muito forte, porque começou mais cedo e venceu o Benfica duas ou três vezes ali, no jogo da Taça de Portugal, no jogo da Supertaça, no jogo, sim, do campeonato. Depois teve uma quebra em janeiro, teve ali alguns jogos em que teve algumas dificuldades em marcar, também estava a sofrer bastantes golos porque mudou a defesa completamente. Se fores a ver atualmente, só o guarda-redes é que se mantém desde o início da época. Os outros quatro defesas são todos diferentes. E depois voltou à mão de cima e voltou a fazer exibições de grande nível, nomeadamente quando o Theo também ficou a jogar melhor e o Slimani voltou a marcar. Os jogadores começaram a entrosar-se novamente e as coisas começaram a correr novamente bem. Mas eu não acho que, mesmo nos momentos em que o Sporting estava em maior quebra, eu não acho que se possa sequer comparar aos anos em que Jorge Jesus fez ali algumas coisas menos boas no Benfica. Se tu fores a ver, o Jorge Jesus no Benfica ficou a montes de pontos do Vítor Pereira no primeiro ano do Vítor Pereira, por exemplo, que foi a pior época do Jorge Jesus, creio, e no do André Villas-Boas também ficou muito, muito atrás. Então, não há comparação. Pedro Santos, explica-me uma coisa. No fim de contas, Jorge Jesus sai do Benfica, vem para o Sporting, mas não ganha título nenhum. Então não ganhou? Posso falar? A Supertaça. Mas se vamos a pensar em campeonatos, Campeonato Nacional, Taça de Portugal, participação na Liga dos Campeões e na Liga Europa, o que é que fica? Não fica, em termos concretos de contabilização, não há um título. Se avaliarmos isso dessa maneira, também temos que ver o contexto. Por todos, então contextualiza lá. Em relação à Liga dos Campeões, foi logo aquele escândalo logo de início da época. Porque, e é verdade... O roubo. É verdade. Na segunda mão. Eu não gosto de falar de arbitragem. De arbitragem. Mas é verdade que fomos prejudicados. E aquele gol que foi o maior do Slimani. Mas foi... não se podiam ter vingado um bocadinho na Liga Europa? Pronto. Ou também. Mas a partir do momento que a Liga Europa e que o objetivo foi desde o início bem definido, que era o campeonato, que acabou por correr mal. Acho que o Jorge Jesus acabou de fazer uma boa gestão, porque. Fez coisas boas. Não, mas mesmo alguma. Na Liga Europa foi uma boa gestão. Passou a fase de grupos. Não da melhor forma, mas passou a fase de grupos. Depois foi eliminado pelo Bayern Leverkusen, que, quer dizer, não é uma equipa qualquer. Mesmo o Sporting, apostando tudo, na minha opinião, não deixou de apostar assim tanto. Porque não, apostou tudo. As equipas eram muito competitivas, não é mesmo? Claro, não jogou com 11 base. Sim, mas apostou mais do que apostou na fase de grupos. Mas já a quinta-feira também é uma coisa jogar a terça-feira, porque já a quinta-feira tem um jogo sábado ou domingo. Uhum. Sábado divisamente, mas ao domingo, que são poucos dias de descanso, e jogar terça-feira para jogar no domingo já são bastantes dias de descanso. Eu acho que qualquer pessoa faria essa gestão. Ninguém joga com a equipa à quinta-feira para jogar logo no domingo. Na Taça de Portugal também eliminamos o Benfica, a seguir somos eliminados provavelmente no melhor jogo do ano contra o Braga. Eu um Braga acho que jogou que muito é bem. É, sem dúvida, o melhor jogo do ano. E que também, também, se formos a ver, também houve ali alguns casos esquisitos, digamos assim. Duvidoso. Mas pronto, foi o melhor jogo. O gol do Slimani no prolongamento. Exatamente, foi mal anulado. Mas pronto, dando o mérito ao Braga, que também jogou muito bem e que também mereceu e que mais uma vez está na final da Taça. Mas aí não houve falta de aposta. Ou seja, exatamente. O Sporting foi eliminado, porque o Braga teve um grande jogo. Exatamente. Taça da Liga é a única que se calhar podemos acusar. Mas ainda assim... Taça da Liga foi miserável. Perdeu contra o Portimonense. Pronto. Foi miserável. Não, mas ganhou os outros dois jogos, pelo menos. O Portimonense é que também teve muito forte. Ganhou as outras equipas da primeira temporada. Não, o Sporting não ganhou os outros dois jogos, empatou um e ganhou o último jogo agora com 0 com um gol do Zigalar, tipo, no minuto 90. Se calhar não teve assim tão mal. Foi muito mal. Também muito mal. É para esquecer a Taça da Liga. Não, a Taça da Liga foi muito mal, foi muito mal. Mas ninguém quer saber a Taça da Liga. É só o Benfica. Só as competições foram ganhadas ainda mais. E depois do campeonato, o Sporting, é verdade, teve 7 pontos de vantagem, mas o Sporting deu com 86 pontos. Mais nenhuma equipa até agora tinha feito 16 pontos. É um grande campeonato. Dentro de campeonatos do Sporting, isto batemos este ano uma série de recordes. Sim. Só não fomos campeões, o resto dos recordes foram todos batidos. Mas acham que é aquilo que vai ficar daqui a 3 anos? Alguém se vai lembrar desta... Deste? Não, mas olha, eu lembro-me, por exemplo, no ano em que não é tão parecido, porque o Jorge Jesus nesse ano chegou às finais todas e não sei o quê, com o Benfica, e perdeu tudo. No ano assim ganhou tudo. Imagina que para o ano o Sporting chega aqui e até ganha a Liga dos Campeões. É o que eu estou à espera. O Leicester ganhou a Premier League, a partir daí... Aliás, eu estou à espera... O Sporting não vai ser cabeça de série na Liga dos Campeões. O Leicester vai ser cabeça de série. Podemos calhar no mesmo grupo. Jogar ali em Inglaterra... Vamos ver, a Liga dos Campeões, Taça da Liga, esta vez já não vai ser importante. Vai. Taça da Liga, Taça de Portugal, só não vamos ganhar a Supertaça porque não participamos. Mas olhem, eu não posso deixar de perguntar que este campeonato foi marcado por muitas polémicas e o dia de ontem acaba também por ser marcado por uma... Não vou falar de arbitragem. Exatamente, isso que tu acabaste de dizer. O facto de Jorge Jesus não ter dado os parabéns ao Benfica. Compreende-se. Compreende-se. Mas eu penso, se calhar concorda comigo, mas eu não me identifico nem com a postura do Bruno Carvalho, nem com a postura de Jorge Jesus. Mas a postura do Jorge Jesus, do Bruno Carvalho, esteve sempre no Sporting e é muito característico dele. Faz coisas boas, faz coisas más, às vezes fala demais. O Facebook ontem até teve cancelado, e ouvi dizer. Desapareceu. E agora parece que já apareceu outra vez. Mas o Jorge Jesus, os adeptos do Benfica, a festa e não sei o quê, o Jorge Jesus não vale nada, não sei o quê, não sei o quê. Sim, também. Porque é um malcriado e não sei o quê. Mas quando estava no Benfica, fazia exatamente a mesma coisa em relação ao Sporting, o limpinho e não sei o quê. Os benfiquistas achavam imensa graça. É que é um bocado de mudança de discurso. É que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus. A verdade é essa. é exatamente aquilo que era no Benfica. Porque é que agora toda a gente no Benfica o critica quando ele, quando era treinador do Benfica, fazia o mesmo e toda a gente batia palmas? Oh Pedro, mas tens noção que se o Jorge Jesus para o ano ou daqui a dois anos for para o Porto, o discurso que agora estás a dizer que foi alterado nos Benfica vai se alterar em ti também? Como é que sabes? Tu és o, normal, és o Bruce de Faf, olha que ele falhou. Porque é normal. Lá está, ele traiu-nos, foi para o grande rival. Ai, Jesus! Não acho que seja. Traiu, então não é verdade. Com um treinador, ele tem todo o direito de escolher qualquer clube que seja. Mas peraí, tu quer dizer que tu, como sportinguista, achas perfeitamente normal que todos os teus treinadores possam eventualmente ir para o maior rival? É uma coisa que. Não é normal. Ah, pá, não é normal, tá bem, mas tudo bem. Não é um caso único. Não é questão de ser único, não te fere o orgulho. Não te fere o orgulho. Mas espera, não te fere o orgulho. Claro, não te fere o orgulho que para o ano a gente tenha o carrilho? Chama atrás. Ah? Então, mas o que é que tu queres? Se tu fosses treinador. Se tu fosses treinador. Então, agora treinador vocês estão a dizer que, como se a mudança de discurso queriam-te mandar para a Arábia. Era fosse uma coisa assim descabida. Mas Ricardo, tu és treinador do Benfica, queriam-te mandar para a Arábia. Em que tu achas que é possível? Tu acreditas que a direção do Benfica estava a dizer: Jesus, vais para a Arábia? Acredito, sim, senhor. Então é porque esse discurso é muito ingênuo. Ah, é? Pronto. Então ele acaba o contrato, ou se vai embora, ou então não é possível para um diretor dizer: tu vais acabar o contrato e vais para a Arábia, porque eu estou a mandar ir para a Arábia. Não, para não ir para nenhum clube em que pudesse fazer moça ao Benfica. Foi o que aconteceu. E tu achas que o Jorge. Isso é descabido. Então a história. O Jorge Jesus é algum treinador para, no final do contrato, achar que o Luís Filipe Vieira vem à beira dele e dizer: olha, tu vais para a Arábia porque eu tenho aqui este contrato. Então porquê que não renovaram com ele? E tu achas que o Luís Filipe Vieira pensava que isso era uma coisa possível? Foi. Olha, nós... Isto não é possível. Supostamente isso... Isso também é especulação, não gosto de falar desse tipo de coisas. Isso é especulação, mas especulação não faz sentido nenhum. A especulação que estás a falar da Arábia não foi de ir para a Arábia, foi de ir para o Paris Saint-Germain no ano a seguir. Porque ele ia para a Arábia este ano e no ano a seguir ia para o Paris. Tanto é, tanto é. Só falar mais de tanto. Não falar mais português, não vale a pena. Tanto é que eu próprio nem estou a par disso. Se isso é uma especulação, até acho que nem foi assim muito grande. Ah, foi sim, senhora. Foi sim, senhora. Resumindo e concluindo. Enfim. Mas não interessa isso. O Benfica é campeão nacional, ganhou 35. Agora, para responder à tua pergunta, acho que é de muito mau tom o treinador que perde. Não dar os parabéns. Não dar os parabéns. Isso é, no fundo, não reconhecer, assim, não reconhecer o mérito é todo. São 18, 17 treinadores tinham de ter dado os parabéns. Atenção. Mas o Otávio Mas Machado, é verdade. Otávio se lhe perguntarem, acho que todos os treinadores dão os parabéns ao campeão.